Conquiste o sonho da casa própria. Chegou o Conquista Jardim Amaralina. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida e com parcelas a partir de R$ 499. Só R$ 499. E mais ITBI e registro grátis. Apartamentos de 2 dormitórios com vaga e lazer completo. Eu, Márcio Garcia, indico. Vai lá, Rua Savério Quadrio, 620, quilômetro 19 da Raposo. Ou ligue 3781-4133. Realização e vendas Trisul e Direcional. A energia que te move. 97. Energia. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler e o Esquenta com Don Dead no inédito Audio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Direito ano do estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo vou ligar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos o ar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora é com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, ao vivo. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E extra no extra você faz economia de verdade. Tá no ar, estádio. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Boa Vai tarde. Dar sol ainda, né? Nota 10. 9,9. 10. Qual a diferença, né, velho? Um décimo, né? Olha, antes de entrar no estúdio, o Ben já perguntava qual o critério para... A do 9,9, né? Pro 10. É uma falta de pena. É, qual o critério de um cara ser chamado? Porque jurado de escola de samba não é jurado de tribunal que o cara é obrigado a ir. Não, eles são escolhidos e então, tal. Então, ele não é obrigado. Quando você é convocado para ser jurado num processo, numa audiência, assim, você é obrigado a ir. O jurado da escola de samba não, ele vai porque... Ele gosta. Ele gosta. É feito o convite, o cara aceita. Aí o cara vai e não dá nota. Ele esquece, né? Ele ficou... É, mas esse ano eles acertaram, eles mudaram bem. Ele ficou... Se o cara não der nota, fica a média. Não tem problema, mas o cara não deu a nota. A Peruche teve uma nota que não foi dada. Sim, mas o cara não... dormiu. Aí na média foi 10. É. O cara dormiu na hora que eu fui no banheiro. O cara vai lá... Pô, que legal. É igual bandeirinha, o cara tá lá pra isso. Na hora que aparece, é igual o cara é. Eu não sei hoje, mas eu não entendo é isso. Chamar um cara, por exemplo, que é médico pra ir julgar... Pô, o cara... Sabe, tem que entender, eu acho que... O médico, né? Faz parte da população, né? Mas não é população, ali você... Não, então por que depois quer bater nos caras? População, quem tem que votar numa escola de samba é da população. Não, e aí depois tem quem que... Quem tem que votar é quem conhece do assunto. Aí depois quer bater no cara. Mas não, aí depois quer bater no cara. Não, Mota. É um absurdo. É isso que nós estamos criticando, que eu estou criticando. Tem que chamar alguém que entenda, para evitar depois de querer bater no cara. Não, mas... As pessoas convidadas... São pessoas do ramo. Não, só se é agora. Não, já faz anos que as pessoas convidadas como juradas do carnaval... E o que leva a pessoa do ramo a esquecer de dar nota? É. Falta de atenção. Mas veja, a gente aqui em off estava falando, no Oscar, Quem fez a burrada lá de dar o envelope errado foi o próprio dono da empresa de auditoria que monta os envelopes. Sim. Sombra. O que leva o cara... São duas coisas diferentes. É, tuitando. São duas coisas diferentes. O do Oscar foi um erro absurdo. É claro. Uma falha. O cara não dá nota, não é um erro. O cara foi lá só pra dar nota. E como ele não dá a nota? Isso não é erro. Mas o cara foi lá só pra entregar o envelope correto, ele não entregou. Bem. Não, mas aí... Tudo bem, mas ele... Houve uma falha, houve um problema. O cara comeu bola no negócio. Mas, por exemplo, o voto do filme do Oscar tava lá. O cara errou só um envelope. Agora, o cara vai lá na escola de samba pra dar a nota e não dá. E não dá falta pra, de e não, atenção. E não dá não pra é dormir, porque os caras tão batucando ali, né, mano? Quer dizer, como é que o cara dorme? Você nunca dormiu nesse barulho? Ah, se eu gosto e tô lá, não vou dormir, pô. Eu dormo na frente da caixa de som. Olha, é que você não me conhece, meu velho. O Laércio, meu amigo, dorme na frente de uma caixa de som, velho. Olha, não é qualquer barulho que me tira o sono, viu? Meu, sei lá. Falar nisso, quero dar parabéns, porque ontem... Eram umas 15 para as 9. Passaram acabou. A régua, meteram água, meteram o rodo e acabou, velho. Desculpa, mas não tem mais blocos no fim de semana? Não. Teve a festa normal, só que à noite. Ah. Antigamente ficava meia-noite, 1 da manhã, 4 horas da manhã. Ontem meteram a ripa. Eu tava vendo uma reportagem sobre isso, o RG. Diz que foi muito concentrado esse ano no centro. Eles dividiram, né? Mas aí é um absurdo passar régua, etc., como diz o humano, e o direito de ir e vir. O humano, se estivesse aqui, fala assim: tem o direito de ir e vir. Não. Tem o direito de ir e vir. Você não tem o direito de ficar gritando e fazendo bagunça. O mano me mandou uma foto hoje. É. Do quê? Carnaval dele? De onde ele tá? Hã? Onde ele tá? Hoje ele tá em Serra Negra. Porra. Olha, ele mandou uma foto pra lá. Tá na paz. Eu até mostro que ele mandou um WhatsApp, vai trouxa. Chupa aí o meu carnaval. Eu olhei, velho. Meu Deus. O que tem? Depressivo? Não, o sol ainda tava meio noite, porque tava meio escuro, quer dizer, não tinha clareado o dia. É, ele tava com uma vara de pesca. Tava num lago. Uma vara de pesca num lago. Adrenalina lá me mandou em cima. A trilha sonora lá que ele tá ouvindo, tinha um carreiro e pardinho e falou: aí narigudo, chupa, meu, aí ó, trabalha aí o meu carnaval. Nunca agradeci tanto a Deus por trabalhar no carnaval igual hoje. Nossa, cara. O que acontece com aqueles carros alegóricos lá que vive quebrando agora, velho? O problema não é quebrar, o problema é o acidente que causa, velho. Os caras, pô. A explicação ela é simples, viu, mano? Você começa a utilizar. Equipamentos ali e ferros. Reaproveitar. Reaproveitar e situações para colocar toneladas em cima. Porra, aquilo não pode ser feito dessa maneira, sabe, e nas coxas. 31 feridos em dois dias. Tá de brincadeira, né? Você vai fazer um evento? Aqui em São Paulo eu sei que é assim. Você vai fazer um evento? Pô, você tem que ter lá a RT do engenheiro. Imagina. É feita a fiscalização e etc e tal. É extremamente rigoroso o negócio. É chato. É rigoroso, mas é necessário. Será que lá nesse carnaval todo aí do Rio de Janeiro... Não tem. Cada carro daqueles tem uma ART, passará um laudo... Não, passará a partir do ano que vem. É, não, sempre a partir da primeira fazer, desgraça. Não tem. O Inmetro vai fazer as regras. Como é que vai ser... Como é que tem que... Até quanto pode carregar? O que que estava acontecendo no trio elétrico na Bahia? Os caras botavam 50 metros de altura, o neguinho ia, metia a cabeça na no porra, fio. No fio, morria. Pô, em Santos aconteceu isso, sim, né? Então, pegou fogo. Aí precisaram 2, 3, 4, sei lá, quantos morrerem? Aí agora eles chegaram à conclusão, não, tem que abaixar um pouco. Porra, cara, uns negócios loucos no Brasil. Ô, não, Motinha, como é que tá aí? Não, a apuração do carnaval? Sim. Por enquanto está em primeiro lugar, Dragões da Real, segundo Acadêmicos do Tatuapé, em terceiro, Dragões. Chorando, Império da Casa Verde, Domênico Gato, Domênico, rapaz, chora copiosamente. Você falou em Domênico, eu recebi muitos tweets hoje de pessoas perguntando: essa é a nova formação do Estado 97? Porque parece que o programa ontem deu uma repercussão absurda. E eu falei, olha... O Sérgio Louco falou que foi a maior número de visualizações no Face ontem. O que eu falei foi impressionante. O que eu falei para essas pessoas é o seguinte: ainda não está 100% definido. Ainda não fechou. Mas é bem provável ainda que essa seja a nova formação do Estado 97. Ainda. E olha, eu vivo da minha sinceridade, por mim. Mas eu alei o Rudy. Ah, pelo que eu tô se cacidando. Pra, juro, pra mim não fez falta. Ainda. Que sal. Ô, Motinha! Vamos lá, vamos olha, lá. Já que estão falando em visualizações no Face, você pode assistir através do facebook.com/energia97fm. Vai lá, clica, estamos lá ao vivo. facebook.com/energia97fm. E hoje você não vai ver, por exemplo, às vezes as pessoas assistem a gente. E é nojento que o Domingo fica cutucando o nariz o programa inteiro, né? E arruma o óculos, cutuca o nariz e passa embaixo da cadeira do RG. Pô, mas é muito... Hoje você pode assistir que passa você não vai... embaixo da é, cadeira. Pode ver, ele fica... pode na cadeira ele do coloca RG. Outro dia eu tava vendo. Embaixo. Outro dia eu estava vendo algumas curiosidades sobre artistas. Coisas estranhas da vida dos artistas. Diz que aquela cantora Adele. Adele. Ela gosta de tirar a ela sujeira. E o Warren Lowe? Hã? Ela e o Johan Low, não, mas não, ela disse que ela gosta de tirar e ficar fazendo bolinha, com o filho. Com filho. Fazendo bolinhas lógico. Com o filho. Ah, por que não apresenta o Domingo pra ela? O Domingo outro dia fez uma bola, parecia aquelas de capotão. Caraca, velho. É nojento, velho. E quando ele espelha aquela bola de pelo? Começou assim, aí vai aumentando. Tem um inseto que vai fazendo aquela bola, olha, vai fazendo uma falar, bola, né? Gigante. Tem um inseto que ele vai juntando vai. E vai fazendo uma bola gigante. Não, não como pessoa, que eu adoro ele, mas assim, pelo aspecto higiênico, o Domingo me dá nojo. Não como pessoa. Você não traçaria, Dodô? Pô. Assim, numa última situação. Seu Olavo e Domênico numa ilha. Você tá louco? Seu Olavo é a Globeleza. É a Globeleza. É a bombom no pé do Domênico. A bombom. Ô, Motinha. Vamos lá, ô bombom. Vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá, Motinha. Vamos falar do Corinthians, bem. Aê, moleque. Ó, o Corinthians já viajou pra Brusque, né? Pra pegar o Brusque. Você viu o estádio do Brusque? Não vi. É maravilhoso. Tem. Eu vi o técnico do Brusque, é o Pingo. Lembra do Pingo? Jogou no Corinthians, jogou no Botafogo, no Vasco. O Pingo. Pingo? Não lembro. Lembra sim. Se você tá no Google. Antigão, Pingo. Lembra, RG? Ele é o treinador do Brusque. O Brusque tava mal pra caramba, não ganhava de ninguém. O Pingo entrou nos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. E aí o Pingo falou que eles não quiseram mudar o estádio porque por causa da pressão, né? Eles acham que jogar lá é uma pressão. Aí eu fui ver o estádio, né? Eu falei, pô, vai ter uma pressão. O estádio cabe 5 mil pessoas. Juro por Deus, não tô exagerando. E pode, pelas regras da Copa do Brasil? Provavelmente pode, se ele vai jogar. Aí, Motinho, pode ter final, né? Eu tô olhando o estádio. Falei, pô, mas de onde vem a pressão? Porque você não tem arquibancada. Ah, não? É só de um lado. Ah, tá. Atrás dos gols e do outro lado, não tem nada. Mas ainda... Então era igual a Portuguesa da ilha. É igualzinho. Agora que eles reformaram. O Flamengo acho que reformou. São 5 mil lugares, parece que todos os ingressos estão vendidos. Só tinha um lado. Só um lado. Exatamente. Mas nem atrás dos gols. Que nem lá aquele Los Larios de Xerém, onde o Fluminense jogou aquilo, é um absurdo, né? Também é a mesma coisa. Não, atrás dos gols tem árvore. Do outro lado oposto das câmeras tem um muro. Da Portuguesa era exatamente assim, da ilha. Então, quem vai pro Carnaval do Corinthians é o Jadson, né? O Jadson. Mas o Corinthians tá preparando aí pro Jadson jogar só no segundo tempo, viu? Jadson. Ah, ele vai um pouquinho. Ele falou que tá pronto pra 90 minutos. Mas a comissão do Corinthians acha que ele pode jogar meio tempo e vai entrar só no segundo tempo, viu, Dudu? Ele vai um pouquinho. O Corinthians São Paulo precisa tomar cuidado porque o regulamento da Copa do Brasil é diferente, né? Até o Fagner então, falou sobre entrar, isso. Tem que ter concentração total. Entrar pra ganhar, né? Porque não é aquele. Tem que esquecer tem que definir, não tem jogo da volta. Tem que definir. Tem. Pra quem não sabe, o regulamento da Copa do Brasil mudou. É um jogo só nessa fase. Empate vai pra pênalti. Então, o Fagner tava falando sobre isso, né? Ele falou que tem que ter concentração total, tem que ser alta, né? E tem que definir pra não ir pros pênaltis. Né? É isso e aí é sorte, né? Mas eu acredito que o Corinthians ganha e bem amanhã. O presidente do Brusque disse o seguinte, né? É o tipo do cara que ele fala assim, pô, se eu chego pros caras e mando para um lugar para faturar grana, é a mesma coisa que eu chegar para o elenco e dizer: ó, vocês vão perder mesmo, então vamos pelo menos salvar o dinheiro. Evidente. Né? Então eu falo assim: se eu mudo o lugar, é a mesma coisa que eu dizer que eu não acredito nos caras. No time. E na boa, é o habitat dos caras, 5 mil pessoas tal, né? Os caras estão acostumados ali. Tá certo, ele tá certo. É uma chance única, de repente, de passar, ainda derrubar o Corinthians, imagina. Tá certo. Pensou grande, cara. O Rodriguinho com lesão na coxa nem viajou, né? Esse jogo... só um detalhe que ele não falou, que o ingresso, cada ingresso pra esse jogo tá R$850. Então por isso que ele não tem dinheiro. Caraca, velho. O que ele também caraca, que a chance, o não, que ele também tá certo. A expectativa de renda pra amanhã é de 5 a 6 milhões de reais. Caraca, velho. Morrendo. Mas ele tá, brasileiro. Ele tá certo, meu. 5 mil, velho. Falei em dinheiro, o Arsene Wenger recebeu uma proposta da China. Amigos, 30 milhões de libras por ano. Ai, 116 milhões de reais por ano. Imagina quanto não pagaria pro Mourinho. Seria o treinador mais bem pago do planeta. Chega a ser um... Que ganharia o dobro do que ganha o Guardiola, que hoje é o maior salário do mundo de treinador. Chega a ser um desaforo, né? Meu Deus. E ele disse não. Não? É isso que é o mais interessante. O grande problema é que, você pensando em termos de economia, né? Que às vezes esse dinheiro, as pessoas ficam com esse dinheiro todo congelado, é o dinheiro que você tira da praça aí, podia estar sendo distribuído aí, né? Bota pra girar na economia, né? É. Bota pra girar, mas muita gente com muito dinheiro, né? Mas a economia dos caras tá girando sem esses dias. Eles não estão preocupados com isso. Eu tava vendo, eles gastaram mais que 3 ligas europeias. Bicho, contratações. Amigo, 116 milhões. Um treinador por ano. É embaçado, hein? Por ano. Nós estamos falando. Né, pode falar? De. São 9.666.000 reais por mês. Se eu sou o Wenger, lógico. Veja bem, se eu fosse o Wenger e tivesse numa situação de ainda precisar fazer o bolso, eu iria. Se eu tivesse muito rico, falar: ah, valeu, obrigado, tchau, não vou. Porque o Wenger. É um cara que eu não sei se ele vai. O Arsenal vai dar um pé na bunda dele em breve. Os caras lá tem até pressão, música. Ele é um lorde. Ele é um lorde. Porra, ele é educadíssimo. Ele é um gentleman. Todo mundo fala bem dele. Acredita. Agora, não dá. Não dá. Mas eu acho que é isso, né? O cara bota na balança e fala: pô, tô precisando disso? Ó, não tô. Dragões campeão, viu? Ganhou já? Já fechou? Pelos números, sim. Ainda falta uma. Você não é pelos números, então por quê? Você não é vale confirmação trouxa. Não, mas se é pelos números, então ganhou, pô. Pô, cara, estão falando aqui que ganhou. Pô, o Sidão, cadê o Sidão? O Sidão tá louco hoje. Putz. Ah, é? Hã? Meu, impressionante, uma escola de torcida ganhou. A Gaviões já ganhou uma vez, não ganhou? Não. Nunca ganhou a Gaviões? Ganhou. Já ganhou. A última nota 10, falta? Falta ainda 10. Ainda falta a nota, não falta? Falta. Então, segundo os números, mas se não sair, ganhou. É assim, se sair um 10 agora, é campeão. Se sair um 10 agora, a Dragões da Real será campeã. Porque ela já tem dois 10. O que poderia complicar se ela tirasse, por exemplo, 9,9 e 9,9. E a segunda nota da Império da Casa Verde foi 9,9. Então, assim, tá com uma mão e meia na... Nariga, você gostaria de ser jurado? Tá louco. Nossa, louco. Eu? Ele ia fazer. Ah, você. Você imagina. Não? Você... Bateria. A bateria. Não, também não. É, bateria nele. É. Bateria eu nele. Eu ia ser um jurado de morte, véio. Então eu prefiro não ser. É, jurado. Você ia sacanear os caras. Os caras descobrem esses caras aí, meu. Vão na minha casa. Tá louco. Né? Vão aqui na porta da rádio. Você tá louco. Tá louco. É. Você queria ser? Eu não. Você tá louco. Aí você imagina, justo eu no dia, esqueço de dar nota pra Gaviões. Esqueci. Ou então dá 10 pra Gaviões, o resto tudo 9. Não, mas se você 9, esquece a nota... 10, não, 10, do jeito não é difícil, porque do jeito que você fica no zap, como vendo essas putarias aí, não é difícil você esquecer, não. Fala assim, às vezes entendeu? A esposa tá ouvindo. Pô. É, ela não sabe. Você acha, ela não sabe. Você acha que ela não conhece não, o gado? Sabe. Ela tem a senha dele. Você falou... Não, ela sabe, eu não escondo. Você falou em todo o rosto. Você quer que eu pare de mandar? Agora ganhou. Agora ganhou, porque a autoescola então, teve a Império da... números, porra. A Império do Domênico Verde lá. Domênico Verde? Domênico Verde lá. É essa, velho. Império Domênico Verde. Olha, eu pensei que nunca ia mais ganhar. Ah, não, meteram um 9,9 aí na Dragões, hein? Não ganhou ainda não, hein? Não? Ah, pô, mas isso dá uma... Não, acho que já foi, já foi. Isso dá uma confusão, velho. Puta, velho. Meu Deus, então vamos falar do São Paulo, né? Já tá então vamos aí, vai. Mas já tem um título, hein? É. Já tem um título, hein? Já não passou batido. Meu Deus. Já tem um título. Então amanhã... Porque o Mano, quando era gavião... É. Já ganhou o primeiro do ano, né? Amanhã temos um convidado ilustre para contar todos os detalhes dessa vitória no carnaval. O Sidão. Sidão. Amanhã iremos até... Eu vou pedir pro Vitor Birner ligar pro Sidão. O Sidão tem ele no WhatsApp. Tem. O Vitor deve estar triste, a vai-vai tá. O Sidão odeia o Vitor Birner. Não, mas o Vitor Birner é vai-vai, mas ele, antes de tudo isso, ele já era integrante da Dragões na minha época também. O Vitor Birner é personagem. O Vitor Birner era. Imagina, você tá louco, personagem? Como o Vitor Birner? Não, ele ia na arquibancada. Não, na arquibancada sim, mas na escola de samba é tudo um H dele. Ah, é H, isso? Ele acha que é legal, ele fala que é meu marketing. Ele ia lá, negócio de bateria. Imagina, isso é papo furado. Você acha que é uma maneira de dizer que ele é mais popular? É. Ele tem essa preocupação de passar a imagem de ser pop. Mas o Vitor é da minha época de Dragões, lá 84, 85, até 86. Então, o São Paulo já viajou. O Sidão morava ali na Vila Madalena. O Sidão? Ele distribuía panfleto para uma padaria, supermercado. Eu acho que o Sidão morava na Vila Madalena naquela época lá. É verdade. Ó, o Mito aí no último dia de treino no São Paulo, fez um treino fechado, né? Mas dizem que ele pegou pesado aí na história da cobrança em cima da zaga, né? Arrumando a zaga. Gritou muito, né? Fez muito esforço lá para arrumar a zaga do São Paulo. O São Paulo terá de volta 7 titulares, né? Pro jogo contra o TSCP. PSTC. Parece partido. PA é o partido super. É, Paraná. Mas você tá lendo? Eu tô lendo. E lê errado. Lógico. E quando você arranca o teu papel, você chora. É o PSTC, mano. PSTC. Então. E esse cara é, olha, vou te falar. Ó, não, ixi, vai. Não, é verdade, é preocupante isso que acontece com você. Por quê? Ah, porque você tá lendo algo, você não consegue nem ler o que você escreve, você não escreve o que você lê. Que pra mim é tudo sigla, parece partido, eu já fico confuso, velho. PSTC. Então SPFC pra você é o quê? Eu também, às vezes, eu esqueço o que é. Quando eu era criança, eu falava, seu pai fabrica cuecas. Era tão puro o negócio nos anos 70. Falava assim, ei, você torce pro São Paulo? Seu pai fabrica calcinha. Seu pai fabrica cueca. Lembra disso ou não? Você não lembra disso? Era coisa bobeira, era tão pura, né? Hoje em dia, né? Os caras matam. E você ficava pé da vida. Falava, que é isso? Tá louco? Seu pai fabrica calcinha. É. Tinha também, quando o Corinthians ganhava, tinha São Paulo e Freguês do Corinthians, SPFC, também, lembra? Tinha. Nossa, meu Deus. Era tão puro o negócio, era tão mais simples, né? Olha, Jefinho, o Lianco voltou, né, da seleção, mas ainda não tá nada definido. Diz ele que não sabe o que tá acontecendo, que não, né? É. Não tá definido, mas praticamente todo mundo nunca sabe. Nunca ninguém sabe, né? É, o Benja falou que já foi vendido. Já foi vendido, Benja. Quem? O Lianco. Olha, tá, o Lianco tá vendido e o Leco é o novo presidente de São Paulo. Novo não, reeleito. Eleito, né? É, mas isso aí é informação quente, assim? É? É o Data Benja aqui. Data Benja. Tá falando agora. Data Benja não é. Ué, tá papel ou Dragões? Tá papel campeã. Por quê? Porque a Dragões tomou 2,9.9. Pô, ah, é? Mudou. Amanhã tinha cancelado. O Sidão não vem amanhã. Ah, olha, é verdade. A tua pé é campeã. Porra, meu. O Sidão não vem amanhã. Depois não, os caras. Cancelado. Ei, eu não tenho título. Depois os caras criticam o cara do Oscar. Pô, tá vendo, Bota? Você anunciou. Você falou aqui. O campeão aqui, velho. Anunciou o campeão. Você falou pelos números. Depois, pelos amanhã. Números eu vou saber. Depois critica empatou. Os caras empatou. Do Oscar, velho. É que empatou, mas aí tem o critério lá. E pelo critério do carnaval, a Acadêmicos da Tua Pé é campeão. Nossa, alguém vai sobrar. Nossa, velho. O cara vai ter infarto, já pensou, velho? Sacanagem isso. Mas aí você põe o vídeo do Oscar, você vê que tem coisa pior. Olha, tomara que o São Paulo vá tão bem quanto a própria Dragões esse ano. Pô, é mesmo. Chegou longe. Vamos ao Santos. Santos? Rapaz, RG. Diga. Então, estão tratando o clássico aí como ponto de virada, viu? Ponto de virada? É, esse é o termo que o Zeca usou. Né? O Copete também falou que tem que jogar ou encarar o clássico como uma final. né? E mudar o clima no Santos, né? Porque Libertadores está logo aí, né? É, isso fica mais como rivalidade mesmo entre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, cara. Vai, não muda porra nenhuma. O que muda é isso, é você ganhar confiança, ganhar um clássico, porque o Santos já tem um na conta aí, né? Tomou um sacode do São Paulo. Então, porra, se tomar um sacode do Corinthians, aí o bicho vai complicar. E olha, eu não sei se tem a ver com... ruim pro Dorival uma situação dessa. E hoje eu lembrei muito do programa de ontem, e não tô de sacanagem. Pô, as pessoas ficaram falando, ah, porque tem mais flamenguista, vai passar o... Não tem mais do que santista. Nós reproduzimos uma pesquisa. Você, porra, bicho, não é que hoje dois flamenguistas, uma criança e um senhor com camisa do Flamengo, não vi um santista. Ah. Onde? Aqui perto. Tem que ver uma coisa. É mostrar. Ah, tô falando assim, parece reflexo do papo de ontem. Ah, velho. Comecei a ver flamenguista na rua. A mostragem punk, velho. Mostrar, as duas pessoas andando na rua. É verdade. Eu tô acostumado com a camisa da Chape, mano, é maior do Santos. Eu tô acostumado com isso. Fala, Desdenha. Daqui um ano, dois logo, anos. Logo. Lembra quando o rapaz ali falou, esqueci o nome dele, é o Benja. Vocês vão ver. Ai, meu Deus. Ô, RG. É. E a dúvida aí é na zaga, né? Veríssimo ou Brás? Ligo por uma vaga. Aí o Yuri segue como dúvida. E o Santos liberou os dois gringos, né? O Nogueira e o Vecchio. Ah, o Vecchio não joga com o Dorival. É, e o Nogueira está indo pro Grêmio, né? Não sei pra onde tá indo. Mas o Vecchio não joga com o Dorival. O Nogueira que bateu no repórter do... É. Ele alega que não. Não, ele disse que não. Ele disse que não fez nada. Agora virou um santo. Agora... Só ameaçou. Agora... Ele não bateu, só ameaçou. Não, eu vou te falar, você... Ele disse que não. Eu vou te falar. Eu não acho que o repórter vai inventar uma história dessa. Não, também acho que não. Você pode inventar, o cara me xingou, tapou uma bateia. É, estranho, né, velho? O cara ia até lá. O Domênico é cheio de inventar que querem bater nele, que batem nele. Você já viu isso? Sabe por quê, né? Não. É, o Domênico tem complexo de perseguição, aquelas coisas todas. E... Nossa, agora ele tá numa que tem DJ querendo tirar ele de casamento. Ah, meu Deus. Ah, é? É. Concorrência muito Nossa, forte. Mano. Que DJ querendo tirar ele? Que DJ que chega e fala que vai ficar três vezes mais o IMCA no casamento do que ele. Quanto? Então o cara vai conseguir ganhar lugar. Ah, tem os caras falam que tem os remixes de Whisky a Gogô do Roupa Nova que o Domênico não tem. Só uma pergunta. Renatinho, volta? Que o Macarena do Domênico não tá com o mesmo som. Então, a grande dúvida é essa. Ele disse que para o jogo da Libertadores ele jogará, RG, mas para o Clássico ainda não... Não é certeza? Não, e o Compete falou que também. O Compete falou, RG, que sábado é jogo de decisão. É, eu falei, falou. É isso, tô reforçando. Não, tô reforçando. É sábado, mas é Santos e Corinthians. O Renatinho vai fazer final. O Renatinho faz falta, hein, velho. Vai fazer um bem pro campeonato se o Santos ganha, né? E vai fazer, e pro Santos vai ser péssimo de perder, e o Santos corre risco de não classificar. Sim. É. E tomar duas cacetadas, dois clássicos, daí já começa. E logo em seguida tem a Libertadores, né? Sim. O cara vai murchinho pra Libertadores. Na semana que vem já tem Libertadores? É, sim. Ah, é? E a chave do Santos é uma chave pesada, uma chave mais ou menos? Cara, pelos entendedores aí de Libertadores, é uma chave mais ou menos. Ah, RG, você entende entendeu? Mais que os entendedores. Pra mim, pra mim, quem tem a chave mais difícil é o Flamengo. Mais complicado o Flamengo? Eu acho. Eu acho. Vamos ver aqui, tentar aqui achar a chave do Santos. Eu acho que a do Flamengo é mais punk. Pô, tem Flamengo, Flamengo pega muito argentino ou não? Tem o São Lourenço. A estreia do Flamengo contra o São Lourenço no Maracanã. É liberado o Maracanã? Só tá liberado? Só pra estreia do Flamengo na Libertadores. Mas eu vi ontem na Fox, eu vi lá a matéria do Maracanã. Benja, o que aconteceu? Impressionante. Foi pro saco. Impressionante. Tudo arregaçado. Arregaçado. Saquearam o Maracanã. Tem a pessoa que foi saqueado, tudo destruído, sujo. Como dá impressão? Como vai jogar lá? Que o repórter falou hoje lá na Fox também, que eu não sabia, que a Odebrecht não põe mais um real lá. Quem pagou um milhão e meio de conta de luz, tava cortado. Quem? O Flamengo. O Flamengo pagou. Nossa. E se o Flamengo não pagasse os meses, as contas de luz atrasadas, nem o sistema de irrigação do gramado funcionaria. Então o Flamengo pagou 1,5 milhão. E aí, o Maracanã, que custou até hoje 2 bi. Caraca. 2 bi de reforma, porque teve reforma do Pan-Americano, teve reforma de Olimpíada, de. Enfim. Copa. De Copa. Quem pegar o Maracanã agora, tem que fazer um investimento de 600 milhões. Você acredita nisso? Nossa, tá louco. É. Hã? Tá louco. Que loucura. Não, já se gastou LG, 2 bi. Você precisa ver as imagens. Não, não, são eu vi. Você falou assim, da impressão. Não é da impressão. Ele foi saqueado. Ele foi saqueado. Não teve? Não é? Não é da impressão. Rolante, elevador, as estátuas. Pô, a cabeça do Bellini lá, dos cabelos. Não, roubaram escada rolante. Tá toda detonada. Filho. Tudo detonado. Arrancaram, arrancaram aqueles lances de metal lá dentro. Mas você viu o Parque Olímpico como é que tá também? Tá largado. Largado abandonado. Não. Tá destruído. Destruído. Ah, bom, mas essa grana é porque tem que assumir a porra toda, né? Não é só o Parque Olímpico, é outra coisa. Não. Não, não, eu digo lá, Maracanãzinho. Não, Maracanã tem o complexo do Maracanã. Não, o que tá pegando é isso. O consórcio quer pegar, só quer pegar o estádio. Não quer pegar tudo, não. Então, essa foi a bronca do Flamengo. Eu tenho o Maracanãzinho, eu tenho o Zelídio. Os caras não queriam isso. Os caras queriam o Maracanã, futebol. Mas não pegar a porra do complexo. O Maracanã é o retrato do descaso do Brasil. Mas né? Um cara da GV lá do Rio, na matéria, dizia que o Maracanã... Que foi candidato a presidente do Fluminense. Ah, é? Bom, não sabia. Mas diz que o Maracanã se bancava só com as visitações. Diz que era tão visitado quanto o Cristo Redentor. Acho que é o segundo lugar mais visitado do Rio de Janeiro. O que fizeram? Mas mostrou um mês atrás, os turistas estrangeiros chegando no Maracanã e tirando foto na porta, porque não dá pra entrar, não. Olha, fizeram, absurdo, cara, né, o grupo do Santos, RG, tem o Independiente Santa Fé. Sim. O Sporting Cristal e o maldito Strongest, que todo mundo Strongest reza, chora na altitude Strongest. Lá. É complicado. Viu do Flamengo, pra você ver? Flamengo. Eu acho mais difícil. Vamos ver aqui do Flamengo. Atlético Paranaense, Flamengo, São Lourenço, Universidade Católica. Para uma primeira fase. Viu do Botafogo? Botafogo tem Atlético Nacional, já começa por aí. Barcelona do Equador, o Botafogo e o Estudiantes, difícil. Amém. Só o Nacional e Estudiantes aqui. Vê já dão. O Estudiantes que deve ir com o Verón em campo, né? É. 42 anos. Dados é Roberto. Vê o do Grêmio, acho que é baba. O do Grêmio é baba. O do Grêmio, vamos ver aqui o do Grêmio. O do Grêmio é o Deportes e Kiki. Grêmio, Guarani do Paraguai e Zamora. É baba. Vê o do Palmeiras. O do Palmeiras. O Palmeiras estreia contra o Tucumã na Argentina. Atlético Tucumã, Jorge Wilstermann, Bolívia, Palmeiras e Penharol. Fácil, Palmeiras, né? E mais um, né? Palmeiras e mais um. Vê o do São Paulo aí. Olha, do São Paulo. Não tô achando. Não tô achando, acho que tá na chave do Corinthians. Tá na chave do Corinthians, é. E aí, Motinha? Vou falar do porco, né, agora. Do porco? Corinthians não tem Palmeiras, né? Minha vida é você. Domênico São Paulo é 7h30 amanhã. Hã? São Paulo é 7h30 amanhã. 7h30. O porco tá triste, Domênico, né? Agora, imagina. Por quê? Casa Verde perdeu, cara. Ah, mas ele não tá preocupado. Não, ano passado ele comemorou aqui, velho. Você não lembra? É tipo... Ele nem gosta disso. Ah, mas se tiver alguma coisa que é relativa a algo dele, ele vai se torcer. É que ele tem uma barraquinha lá pra vender casamento, lá na quadra. Lá. Ó, o Palmeiras estreia na semana que vem contra o Tucumã. E no dia 15, uma semana depois, recebe o Jorge Wilstermann. E tem no meio dos dois jogos o São Paulo em casa. Então, Em Palmeiras. Em palestra. O Felipe Melo voltou a treinar, né? Ele levou 20 pontos lá no Super City. Porra, 20? 20 pontos. Não, foi punk. Foi punk. Caramba. Pô, meu, esses caras só levam de 20. Aí teve que 15, 20. Teve um cirurgião plástico, teve que dar uma... Foi. Ele não deveria ter continuado no jogo. É que ele é doidão. Ele deveria ter saído. Você falou que cirurgião plástico teve que dar um... Não, tem que, porque senão... Fez uma correção? Forte, se o Mano tivesse aqui, ia falar assim: nossa, que menina, cirurgião plástico, lá e remenda, né? Né, Paquito? Macho que é macho, não tem um band-aid. Paquito, e vai sangrando pra guerra. Nessa hora, o verdadeiro Paquito. Guerreiro, qual que é mesmo que o Mano manda? O verdadeiro guerreiro. Nessa não tem... hora, Paquito. Falar em band-aid, no sábado ele tava. Foge a luta. No sábado, o Mano tava numa. Ele mandou uma trip. Ele foi num baile dele de carnaval, e ele foi só de tapa-sexo. Ele tinha um band-aid. Humano? É, de band-aid, tinha um band-aid. Mas só. Também é tanta coisa que ele toma, né? Então, que, o negócio foi encruando, né? Então o band-aidzinho tá. Será que? Encruando. O negócio foi encruando. Será que ele levanta ainda? Virou a mamona. Pergunta pra Thaís. Lá na Vila Maria, os caras chamam ele de mano amendoim. Mano amendoim. Amendoim. Né? E o Tietê pode voltar a jogar já contra o Red Bull. Sexta-feira. Tietê. Tá recuperando a parte física aí, né? Já treinou. Olha, quem sabe, o Tietê tá de volta aí, né? Que ele sofreu uma lesão no ombro, né? E tá voltando. E lá no Palmeiras, né? O discurso também é importante ganhar o jogo contra o Red Bull para já classificar, né? Por exemplo, do Paulista. Então, jogar bem. E, aliás, o Eduardo Batista falou que vai treinar o time já e vai jogar na Libertadores contra o Red Bull. Né? Importante pro Palmeiras. É isso aí. É isso aí. Não, você deu um detalhe importantíssimo que ninguém prestou atenção no que você lógico. Falou. Eu sempre falo, Fernando. Você falou um negócio que eu tô aqui me matutando. Você falou, pô, é importante o Palmeiras vencer. Porque eu falo, pô, será que é importante? Mas isso é importante. Qual é importante? Foi o Egídio que falou, não fui eu? Ou é importante eu tô Palmeiras. Reproduzindo que o jogador repente, falou. O Walter falou, porque é importante perder. Ô, tonto, foi é importante o jogador empatar, que falou não. Isso. O Mota foi incisivo em falar, importante é vencer. Mas até um close em você, você é tão ridículo, velho. A gente tava falando do menino aí, que não foi o verdadeiro guerreiro, não foge disso, não foge daquilo, né, menino? Então fala aí da Bozan. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozan N9 traz o desodorante Bozan Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozan ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozan Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos dar uma passada no Extra, né? Vamos ver as ofertas. Ô Domênico, fala pra esse cara aí, Rádio Domênico. Não adianta falar em cima do outro, Domênico. Fala pra ele, é um canal. Fala pra ele, Domênico. Pô, posso falar, LG? Caramba, meu. Pô, oh, coisa chata, nosso meu. Nosso menino evoluiu, né? Aí faz... Aí parece o Filipão. Ele não respira, ele fica com aquela cara de... pra falar, né? Será aquele cachorro que tem aquelas dobrinhas assim? Sharpay. Olha só, amigo, pneu Pirelli Aro 13 por apenas R$179,90. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros aonde? Nos cartões Extra. Piscina inflável Best Way 2.300 litros por apenas R$149,90 ou... em 8 parcelas de R$ 18,74 sem juros nos cartões Extra. Guarda-sol com fator de proteção solar. 1,34 por apenas 1,34 por apenas R$ 19,90. Caixa térmica, 32 e 34 litros por apenas R$ 64,90. Olha aí, doutor Marcos Knobel, o senhor que levou uma caixa térmica dele, ele levou para a baleia, ele comprou lá no Extra, ele tá na baleia, ele leva lá para os amigos dele, lá o Ezra, o Easy. E ele pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. E aproveite, TVs, smartphones e Office em 20 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. É um carnaval de ofertas. Você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro Extra, Chuck. Muito bem, mas vamos aos nossos ouvintes. Hoje só os que nunca participaram ao vivo do programa. Hoje é terça-feira, dia dos ouvintes virgens. Mas o mais legal, Sombra, com relação ao nosso menino humano, é você pergunta pra ele, e o Jô? Aí ele começa na fundação do Corinthians, Nossa. Aí ele vem, ele tá chega, no goleiro, a educar, até chegar no jogo, velho. É o maior esquema. Ele tá ficando chato com esse negócio. Tem uns caras que você pergunta assim. Jornalismo, não, tem uns caras que perguntam assim, por exemplo, mas você foi no. Você foi no carnaval ontem, mas você foi lá na avenida lá. E aí, foi legal o desfile? Cara, posso te falar, olha, eu acordei umas 7 da manhã. Tomei banho, pô, eu fui pra praia, pô, tava sol, peguei pra minha mulher, falei, vamos dar uma andadinha. É verdade. Aí, pô, peguei e falei, vamos comer um churras, vamos almoçar lá no. Ah, vamos almoçar. Pô, aí, putz, encontrei o Zezinho, que eu não via tantos anos, conversando e tal. Mas e aí o desfile? Quanto tempo pra contar a história? Pô, é o desfile inteiro, cara. É o Pitadinha Histórica, cara. Mas é uma pitadinha aqui. Quem é o aqui do programa que faz isso aí, o Pitadinha Histórica? Ah, não vem. É um que vinha. Lembra um que vinha aqui? Que deve estar caído em algum lugar aí, velho. Faz tempo que não vem. Ah, deve estar em algum banheiro aí. Mas ele tá nas redes sociais, ó. É. O menino Tinder. Né, ele manda. Ele fala, agora nas redes sociais ele manda assim: manda nude via DM. Nossa. Você tá apelando assim? Eu? Ele? Não, ele tá. É mesmo? Ah. O Rude? Ah, pede? Pede? Manda Rude? É, manda nude. Que coisa, apelando. Que coisa, assim. Quando ele promete pras meninas que vai arrumar pra ela ser figurante no programa de fulano. E os camarote? Ele pede, ele conhece todos os caras que é dono de camarote agora. Todos os camarote e tal. Veja que arrumou o camarote pra ele lá. Vamos lá. Ouvintes virgens no ar. No oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha o kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Hoje é dia apenas dos ouvintes virgens ligarem, tá? Esse cachorro é grande, hein, velho? Ó! Oh. É o mastiff. Esse é o mastiff. É enorme. É enorme. É mastiff. Tem lugar que ele é proibido. É legal. Cachorro é legal. Tem lugar que ele é proibido. Cachorro. Alô? Grande. Alô? Alô? Boa noite. Ele é. Boa noite. Quem fala? É o Rafael. Ô, oh, boa noite, Rafael. Tudo bom? Do quê? Tudo bem. Bom? Ô, Motinha, consegui falar no estádio, não acredito. Parabéns. No estádio. É no. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome todo? É Rafael Reis Peixoto de Campos. Você nunca ligou? Puta, ô Motinha, se eu falar pra você que eu tava acompanhando o carnaval e tava no Facebook, vi que vocês estavam ao vivo e tentei ligar 4 vezes, nunca liguei, você acredita? Ah, então hoje... Mas sou ouvinte de vocês há muito tempo, muito tempo. Quanto tempo? Aproximadamente uns 12 anos já. Bom, e olha, Mota, no Twitter... Torcedores do São Paulo em especial querem te trucidar para que você zicou a Dragões. Eu? Que você anunciou que a Dragões tinha ganho. Pior, foi um monte de gente já dando parabéns aqui. Gente grande dando parabéns para Dragões e depois falando desculpa. Nossa, como estão te xingando. Eu cara. Não, velho, não anunciei campeão. Anunciou. Falei por números, evidente. Beijar, vamos falar de futebol, beijar. Não, mas peraí, calma, vamos seguir o roteiro. Tá muito acelerado. É, quantos anos você tem, velho? É que foi a primeira vez que eu tô ligando, tanto primeira vez é um prazer muito grande falar com vocês aí no estádio 97. Você vai ter 2 horas e meia pra falar com o Benja, calma, fica tranquilo. Não, mas não é com ele que eu quero falar, não. Não? Não. Mas você chamou ele. Se ele quer falar de carnaval, aí eu não quero falar de carnaval. O Benja é especialista agora, é nosso jurado. Porque essa semana é a semana que eu mais gosto ele, do ano. Ele tá treinando. Ano você que vem, é sobrinho da Alessi Brandão, o Benja adora samba enredo, eu sei que ele gosta. O meu apelido lá no Jabacuara de Nascer era Zé do Pandeiro. Zé do Pandeiro. Ah, entendi. Que bairro que você mora, parceiro? Eu moro, vou falar pra você, é na Zona Norte. Zona Norte. Ô, besta, você tem que falar o bairro. Onde ele está? Primeiro você fala o bairro e depois ele adivinha. Não é o frase dele. Se você quer que ele adivinha o bairro, como? Sem saber. É, qual é o bairro? Onde você mora? Eu moro no bairro do Limão. Na Zona Norte? Onde ele mora? Você falou. Onde ele mora, Benjamin? Amigo. Como ele não quer falar comigo? Ele é torce. Ele já falei. 40 e quanto ele falou hoje? Ele falou. Ô, Sombra. 48. Rafael, quantos anos você tem? 48. Eu tenho... 2.8. Porra, 48. Só 20 a mais. Você botou 20 anos a mais na vida dele. Ele tem voz de velho. Ele anunciou a Dragões imagina. Campeão do carnaval. 48. Amanhã tem replay, ba. Abaixa o volume do seu rádio. Quem você torce? Sombra, sobe o hino que é o nosso tricolor. Ah! Tricolor! Tá certo. Aí tá vendo bem, depois... Ele falou moto, ele falou sombra. É, só sombra, vamos falar. Desculpa aí, velho. Rafael, até o Leco, numa forma descontraída, teria falado com o Rogério. Pô, o Rogério, fortes emoções, presidente. Estamos tomando muito gol. É verdade, tomando muito gol, né? Como que você acha que isso aí pode se resolver? Você acha que é uma questão só individual ou você acha que pelo jeito do jogo do São Paulo ser tão ofensivo acaba provocando erros dos zagueiros? Não, eu acho que tem que ter mais sintonia ali na parte defensiva do time, né? É um time que vem fazendo muitos gols, que até o ano passado a gente não viu uma ofensividade tão grande que nem tá tendo com o Rogério agora, né? Sim. Mas eu acho que isso daí o São Paulo vai conseguir consertar com o tempo, na parte de treinamentos, entendeu? É, o São Paulo essa semana jogou com o Breno e com o Lugano, se eu não me engano, na zaga. Foi, eu cheguei a acompanhar contra o Novo Horizontino. Mas eu acho que quando arrumar um jeito ideal de treinamento, acho que o São Paulo vai melhorar aí pra não tomar muitos gols. Porque eu acho que a defesa de São Paulo é boa. Tem o Maicon, tem o Rodrigo Caio. Então acho mais questão de entrosamento, de saber a hora que ataca, a hora que defende. A linha tem que estar bem compacta, dependendo do estilo de jogo. Mas acredito que o Rogério, ao longo do ano aí, vai conseguir arrumar a casa. Você viu, Benjamin? O Leco botou o Rogério na sala e falou assim: ô, seu tonto, você acha que o nosso time é o Santos de antigamente? Aquele podia tomar 3 gols, 4 gols. Mas eu não entendi quando o amigo falou. O Maicon e quem que você falou? Rodrigo Caio. Tô falando com você, senhor. O Maicon e quem? Rodrigo Caio. Opa, os caras ficam zoando, picotou tudo. O Maicon e quem? Rodrigo Caio. Ah, aí sim, aí eu concordo com ele. É, verdade. Ô, Rafael. Oi. Quem é posso fazer uma pergunta? Quem pra você quer quem ser é perguntado o pelo Mota? Quem deveria ser o parceiro ideal do Maicon pra fazer a zaga titular de São Paulo? Pra fazer a zaga? É, o Maicon e quem tem que ser a dupla titular? Você tá me zoando, Benjamin? Lógico que não! Só agora você percebeu. Mas você falou Maicon e Lugano. É. Você não falou Lugano? Não, não falei o Lugano, não. O Lugano, ele é bom pra grupo, né? Acredito que agora, pela idade dele, ele vai ser bom pra essa molecada que tá aí chegando, subindo a base. Você fica Lugano, cara, velho. E quem é teu goleiro titular? Oi? Quem é o goleiro titular pra você? Ah, Sidão, né? O Denis, você viu que contra o Novo Horizontino quase entregou de novo? Imagina. Não, o Denis foi bem, velho. O Denis foi bem. Pô, salvou uma bola ali no final do primeiro tempo que poderia ter comprometido todo o jogo. É, por incrível que pareça, mas achei que foi uma. Eu também, foi a melhor partida de goleiro, acho. Mas a gente não pode. A gente sabe até onde o Denis pode chegar, né? Entre partidas boas, ele faz também muitas ruins, então não passa confiança pro torcedor, né? Acredito que aí tem o Sidão, que chegou agora, que é um bom goleiro, apesar de ter também falhado em alguns jogos do São Paulo. E tem o Renan aí, que se machucou, mas provavelmente o Rogério vai dar chance de ele mostrar o trabalho dele também e tentar uma vaga como titular também. Você acha que já dá para começar a, pelo menos, dizer que o São Paulo começa a formar pelo menos um pouquinho de elenco? Por exemplo, olha, o Wellington Nem deve jogar. Jogando o Wellington Nem, provavelmente quem vai para o banco é o Luiz Araújo. Certo. Aí você também tem para o banco de reservas o Gilberto, né? Sim. Aí você tem hoje no banco, em tese, hoje, o Jusilei no banco, né? Uh-huh. Ou seja, o Jusilei pelo passado que já teve, vai e o Gilberto e o Luiz Araújo pelo que vem fazendo... Já são 3 alternativas interessantes de jogo. E deixa eu ver quem mais aqui. Ele começou com o Neilton, né? Ele tá utilizando o Neilton, né? Ele deu chance pro Neilton. Não, ele jogos. Usou no sábado. É. Mas, sinceramente... Não, mas viu, o Neilton começou? Ou... Começou. Ah, começou. Começou e saiu. Mas, sinceramente, eu acho que o Neilton... Tomara que ele possa surpreender. Mas ele tá tecnicamente... Ele é tecnicamente inferior... Ele o tá Wellington baixo, Nen, também. Tá abaixo do Wellington Nen, do Luiz Araújo. E ele tá tendo oportunidade de jogar tá. também, né? Você vê que o Rogério, ele tá sabendo da oportunidade pra todos os jogadores. Você percebe que o São Paulo, ele na parte ofensiva, ele tem jogadores muito, muito rápido que atuam pelas pontas, né? Tem o Gilberto que tá aí entrando, fazendo gols. Acho que só o Chaves aí, ele não é um bom finalizador. Eu acho que às vezes ele... quer bater de qualquer jeito na bola, anda perdendo os gols, mas acho que o São Paulo esse ano de atacante, em vista pelos outros times que a gente acompanha, o Corinthians não tá bem de atacante, tem lá o Jô, É, tem agora o Kazin, que aí talvez aí seja uma melhor opção pro Corinthians, mas acho que o São Paulo, em vista de todos os times brasileiros, talvez seja o que tenha um ataque mais equilibrado entre titularidade e reserva aí para tentar encontrar um time ideal para sair jogando, né? Aliás, o futebol brasileiro tem umas duplas de ataque interessantes aí, né? O famoso... Você pega o Galo, tem o Robinho e o Fred. Fred, bom ataque. Você vê o São Paulo, tem o Prato e o Cueva. Você vê o Flamengo, tem Diego e Guerreiro. Isso se não for levar em conta amanhã o Conca e o Guerreiro. Você tem o Palmeiras, que você tem o... Dudu. Tudo bem, o Dudu e o Borja, mas como também pode ser mas o Guerra e o Borja, que foram os campeões da Sul-América, da Libertadores da América. É. Você tem o Santos aí, lógico. Já teve Oliveira. Momentos melhores essa dupla, mas você tem Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Eu acho que só o Corinthians que fica com o Casinho. Hoje tem Camilo, tem Montijo e tem o Pimpão que tá jogando pra caceta. Pimpão tá fazendo gol. Mas você não acha que o São Paulo, em questão de quantidade e qualidade, assim, não teria um ataque um pouco melhor que os demais? Acho que o Palmeiras, assim, equivale um pouquinho, porque o Palmeiras tem também uma quantidade grande de jogadores que jogam na frente, mas que também possuem qualidade. Eu acho que e o Palmeiras... São Paulo, por estar dando oportunidade agora da molecada da base subir, né? O azar do São Paulo é que, infelizmente, teve que vender o David Neres, porque se imagina que o São Paulo ainda tivesse o David Neres aí não teria pra o Prato. Colocar nesse time, aí como que ficaria o ataque do São Paulo, né? Aí você não teria o Prato. Lógico. Sim, também, verdade. Uma coisa levou a outra, não tem jeito. Foi a venda do Neres que possibilitou a compra do Prato, né, cara? Aí, olha, eu não posso dizer que o São Paulo é o melhor nesse quesito, mas eu posso dizer que eu acho que o São Paulo, em termos de ataque hoje, não fica devendo para os demais. Eu acho que é o Gilberto tá indo bem também, né? Quando o Gilberto tá entrando, tá fazendo dele. Mas eu acho que é o contrário, eu acho que de todos esses aí, o Corinthians é que fica devendo um pouco, porque praticamente só tem o Casim, que a gente pode considerar um bom... Casim e João não dá pra equiparar com os outros ataques. Mas acho que o Corinthians... Mas os dois jogam junto também, né? Acho que o João acho que o Corinthians vai depender muito... Tem Jadson e João. Jadson e Casim. Não, o Jadson quando começar a jogar. É que no caso o João e o Casim estão num nível abaixo dos outros centroavantes que a gente mencionou aqui, né? Entendeu? Tá melhor. Abaixo de Fred, de Prato, é, melhor. O Casim é o melhor que o Corinthians tem, né? De Guerreiro. Agora, Casim e João, velho, aí acho que... Agora uma pergunta para todos aí da mesa, deixando o clube de lado. Vocês acham que o Thiago Mendes está voltando até aquele futebol de primeira que ele apresentou quando veio e deu uma certa caída e agora tá voltando a ter inspiração, ter comprometimento em desenvolver um grande futebol? Aí porque eu já ouvi noticiários de que daqui a pouco ele vai conseguir uma chamada para a seleção brasileira com o futebol que vem apresentando. Menos, né? Menos, pelo amor de Deus. Não, eu também acho que menos. Mas vocês acham que, em virtude do que ele vinha jogando nos outros anos, esse ano ele está conseguindo atuar em alto nível no São Paulo? Ele andou meio apagado, né? Ano passado, somente no final do ano, eu acho que ele estava meio apagado. Eu acho que agora ele tá vindo bem, mas ele dá umas rateadas ainda, cara, eu acho. Seleção... Mas não é para jogar para seleção ainda. Não, tem. Seleção prateleira, né? Se for pra prateleira, vai. Eu acho que o Thiago Mendes esse ano tá fazendo bons jogos. Agora, cara, tá tudo muito no começo, né? Mas melhor que esteja fazendo bons jogos agora, né? Se a gente estivesse fazendo, a gente ia falar, pô, não tá jogando bem nem no Paulista. Oh, a gente tá aqui falando de reserva, coisa que nem tinha ano passado, tá louco? Rafael. Oi. São Paulo pega agora, vai jogar PSTC. Amanhã contra o PSTC, é um time time meio de empresários, né? Não é isso? Eu acho que é time que não tem nem torcida. Não. Qual time que o São Paulo vai jogar? Desculpa. Não... PSTC. Chama, PSTC Partido. Paraná, Soccer. Sim. Soccer Training Center. É essas coisas aí. É Partido... O presidente é o Emael. Emael. Seu palpite, cara. Não, acho que o São Paulo, contra esses times pequenos, ele ganha. 4-2 dá, né? 4-2 é um resultado elástico, né? Mas acho que o São Paulo ganha. É, mas ele não tem... O importante é ganhar, não pode empatar. É, não pode acabar como acabou os dois jogos, 2-2. A gente tem que avaliar mais o time quando pega clássico, quando pega uns times mais encardidos, que nem o Mirassol, que deu trabalho. apesar da zaga do São Paulo às vezes bater cabeça, mas tem uns times do interior que dá dor de cabeça. Também, mas desculpa, o Mirassol... Grandes, né? Mirassol, São Paulo é que falou, agora eu vou bater a cabeça pra ter dor. Porque não foi o Mirassol que deu dor de cabeça. São Paulo que bobeou. Pô, São Paulo, o Maicon lá, chegou lá e falou assim, olha, eu vou dar um gol pra vocês pra botar não, uma emoção. Porque realmente era o time com a melhor campanha do Paulista, era o Mirassol, né? É, mas a tradição continua. Todo estadual sempre tem um time menor que fica aí rodando, dando trabalho. Esse ano é o Mirassol. O Corinthians é um deles, né? Todo ano. Às vezes chega a ser até campeão, e todo ganhou do Santos, não foi? Entendeu? Então fica aí, esses times rodando, velho. O Wellington nem tá à disposição do Ceni, viu? Vai viajar com o time. Tá Wellington nem. Tá certo. Já tá à disposição o Wellington pra jogar? Ele está à disposição. Não quer dizer que Wellington nem. Você entraria com ele ou você permaneceria com o ataque que vem dando certo com o Luiz Araújo? Eu deixaria ele pra colocar no decorrer da partida. Até porque a gente não sabe a condição, se ele tá 100% de novo, novamente ou não, né? Você nem colocaria ele no segundo tempo. Você nem colocaria ele no início, é isso? Não, colocaria ele no segundo tempo. Ah, então nem colocaria ele no início. Não, nem. Então deixa aí seu palpite, deixa aí. Deixa 2-0 pro Tricolor. Tá bom, então. Pro Tricolor. Tá bom? Vai ser aquele 1-0 até os 40 do segundo tempo, né? Não fala assim. Aí vai fazer um gol no final. Não! Para! Vai ganhar, tô falando vai ganhar! Não. Vai ganhar, pô! Mas, pô, você quer com emoção, velho. Quer ser emoção. Goleia logo no primeiro tempo e acabou. Não é bem assim. Você sabe que o nosso time ele pode abrir é dois. É outro gols. Ano, é outra vibe, velho. Pode abrir dois e pode empatar. Vê o copo cheio, vê o copo cheio. Mas eu vejo o copo melhor cheio. Ataque do Paulista, pensa assim. Eu vejo o copo pensa cheio. No pior defesa. Só no melhor ataque. Tá certo. Fala, Rafael. Deixa eu te perguntar, o Lucão ainda tá no São Paulo? É, tá lá. Lucão ainda o faz Vitória parte, queria ele emprestado há um tempo ele atrás, mas aí parece que não rolou. Parece não rolou mesmo. São Paulo deveria arrumar uma maneira de tentar negociar, né? Porque eu acredito que ele não vai ter chance com o Rogério de jogar. Até pra segunda opção de banco de reserva, tem ali o Breno que tá voltando agora. Eu não também. Sei, acho viu? Que ele não vai. Eu não sei. No meio do ano, acredito que o Rodrigo Caio deva ser vendido. Outro dia até me falaram aí. Tá em fase de negociação para renovação do Rodrigo Caio? Ouvi falar que tá tudo encaminhado. O São Paulo precisa vender, essa é a questão. Esse é o problema, né? O dinheiro. São Paulo precisa vender. E acho que chegou no momento também da carreira do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio também deve estar querendo jogar na Europa, cara. E se eu não me engano, o time deve ser. O time que tá bem interessado nele é o Sevilha, foi o que me falaram. Sevilha. Entendeu? Sevilha que tá bem no Campeonato Espanhol, né? Sim. Que é o time do Sem Ganso. O Ganso ainda, hein? Que é o time do Ganso. Sem o Ganso. Sem o Ganso. Sem e não tá Ganso. Fazendo falta nenhuma pra gente falar não, eu nisso, não vou hein? Falar nada que quando eu falo que eu pego no pé, então. Mas hoje não tá fazendo falta, é verdade. Hoje não tá, mas no ano passado, quando a gente lá teve lá na pinimba danada, fez falta. Fez muito. Sim. Lembra, ah, né? Mas ali fez falta o Ganso, fez falta o Pato, né? Fez falta Caleri. O Caleri. Não tá fazendo falta nenhuma. Não, no Sevilha nenhuma. Nem banco ele fica, nem banco, cara. Que ele coisa, não foi hein? Nem relacionado pra esses últimos jogos. Que os coisa, últimos hein? Sete, né? Meu Deus. Não foi relacionado pra nenhum. Imagina. Rafael. Oi. Cara, obrigado pela sua participação, tudo de bom. Eu que agradeço. Desculpa pelo beijo aí. É um prazer imenso falar com vocês aí, todos da mesa, o Mota, o Beija, o Mano também tá aí. Não tá, não. O Domênico. O Mano não tá. O Domênico também não. Vou te ajudar, tá? O RG, o Mano não tá. Eles, infelizmente, parece que... Como assim, infelizmente? É o que tá rolando aí. É, dizer. O papo que rola é que os caras vazaram. Né? É. Como assim? Você parece aqueles caras que ficam anunciando tragédia antes, velho. Ô, Sombra, queria falar... O Benja quer que você fale Araraquara. Não falei fazer nada. Fazer o merchan da Bozano, vocês me ajudam aí? Ajudamos. Vamos só lá. O Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você não precisou nem de ajuda, você já sabia. Parabéns. Você pode retirar a quarta, quinta e sexta a partir da manhã, a partir do meio-dia, tá bom? Certo. E não tem torcida do São Paulo essa semana? Não, não. Essa semana tá. Não, Igor. Não. Tá bom? Que pena, mas tudo bem. Um prazer enorme falar com vocês. Alô, fera. Obrigado. Tenha uma ótima semana, acompanho vocês praticamente todos os dias na volta para casa. Bom restinho de carnaval. Queria mandar um abraço pro meu pai Júnior, que foi a pessoa que eu comecei a escutar Estádio 97 através dele, né? Indo pro futebol no final da tarde. Um legal. Beijo pra minha, mãe Berenice, pro meu amigo Marcão. Mas será que eles estão ouvindo agora? Oi? Será que teu pai e tua mãe estão ouvindo agora? Minha mãe tá aqui do meu lado, meu pai não. Ah, entendi. Pensei que você morava já sozinho. Não, não moro sozinho. Já cheguei a morar sozinho, mas hoje eu não moro mais sozinho, não. Faz que nem o Domênico. O Domênico casou e continua morando com os pais. Ah, é? Eu fiz isso. Porque o Domênico, ele tem um ritual que, assim, até hoje a mãe dele que limpa ele. Ah, não! É verdade. Ele não aprendeu. Não aprendeu, gente. Ó, a dona Jamile tá anotando e ele tudo. Se segura. Aqui na rádio, às vezes, quando ele fica com aquela careta, que ele tá com vontade, mas ele não vai. Ele espera chegar em casa. Minha mãe tá mandando um beijo pra vocês aí, a Berenice. Beijo, outro pra ela. Beijo pra mãe. Dona Berenice. Tá isso acompanhando aí o programa junto comigo aqui pela Dona Berenice, não tinha aquele samba? Dona Berenice, me dá água pra beber. Se você não me der água, vou falar mal de você. Abraço, amigão! Um abraço, beijo. Um abraço pra todo mundo aí da mesa. Valeu, cara. Obrigado. Queria falar mais, um beijo, então. Abraço, beijo. Ah, é. Que dia é hoje? RG número 2? Hoje é uma tremenda de uma terça-feira. Ah, nossa, terça-feira dos ouvintes virgens. Terça-feira, dia do triplo Burger Bacon. Sabe o que é triplo? Aprende, Mota. Porque são três hambúrgueres. Duas fatias de bacon, crocantíssimas. Queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Preste atenção, apenas R$8. E com batata e refri por apenas R$19,90. Amanhã, quarta-feira, será o dia do clássico dos clássicos. É o Big Mac. Big Mac por apenas R$8. Na quinta, é dia de cheddar McMelt. Sexta-feira, é dia de quarteirão com queijo. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um clássico no McDonald's, Big Mac, por apenas R$8. E não é à toa, fui no Mac aqui perto. É. Cara, fila. É um sucesso a história do clássico. Fila. Hoje em dia tem que ser. Estádio 97 da Energia 97. A gente tava falando do Domênico, né? Tudo bem que a mãe dele vai lá e tal, mas... Ela fala assim, Dodô, antes, espirra ou fricou? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou, fricou. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa, Frico! Motinha, tem notícias aí do Corinthians? Ah, Corinthians vai estrear o Jadson, Benja. Jadson, mas não vai jogar o tempo inteiro, parece, viu, Benja? Vai só entrar no segundo tempo. Apesar que o Jadson falou que estaria pronto para jogar 90 minutos. Mas dependendo do jogo, né? Contra o Brusque, pô. Dá pra jogar, não dá, Ben? 90? Brusque. Ah, é, se ficar de Brusque, velho, só tomando cuidado. É eu não posso te falar... Posso falar pelo cara, não sei como ele tá. Eu jogaria meio tempo, até porque eu acredito que o Corinthians deva ganhar. Lógico. Eu acredito. Ah, entra até, né? Pra brincar um pouquinho, né? Tem uma intimidade. Não, mas primeiro tem que decidir o jogo. Então. Decide o jogo e entra pra brincar um pouquinho. Com essa nova história aí da Copa do Brasil é perigoso, gente. Bater uma bolinha. Acontece qualquer coisa, não tem um jogador expulso. O outro time faz um gol, velho, você começa a bater o desespero. É perigoso, aconteceu muito já isso. Esse regulamento é sacana, né? Ah, eu acho legal. Mas deu, é legal. Deu uma apimentada, velho. Eu acho deu, que é legal. Se o São Paulo amanhã dá um azar eliminado, você vai meter o pau no regulamento. Não. É incompetente. Não, mas não pode meter o pau no regulamento. É, foi incompetente. É a mesma coisa. Se o Corinthians vai lá e toma uma chidelada do Brusque, velho. Sei lá, o PCCC. Não dá, né? Pelo amor de Deus, velho. Aí tá louco. A mesma coisa, o São time Paulo. Time gigante tem que ganhar, velho. Vai lá, PC, T, do C, não sei do que, B, porra. Do não dá, né, velho? Tem que ganhar de pelo menos dois gols de diferença. Então é lógico. Apesar que ganhar de 1-0, tá bom. Né? É isso. É isso aí. É isso? É. E do porco? Porco? O porco. Ó, a torcida palmeirense tá feliz da vida. O Tchê tá recuperado, viu, velho? E pode... Vai pro jogo? Red Bull. Tchê. E pode já pra Libertadores, mas mais provável pra Libertadores. Ah, então... Agora, pro Red Bull ainda é dúvida, mas... Vamos ver se ele vai colocar ele. Será que vai arriscar? Não, nem precisa, né, mano? Pô, vai colocar ele contra mas se o Eduardo Batista falou que quer testar o time pra Libertadores, velho, de repente nem colocar o cara, é como e se aí fosse corre um o risco de perder o cara, pô. Pra Libertadores. É. O Felipe Melo também voltou a treinar com bola aí, né, depois dos 20 pontos. E vai jogar com o esse Red Bull. Tem uma touquinha, aquela famosa touquinha lá e tá tudo certo. Sim, é isso. É isso? É isso. Então tá bom. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097, Estádio 97. Estamos ao vivo aqui no Carnaval, no feriadão, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também do Extra, você merece Extra Economia e HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Só ouvintes virgens, hein? Você nunca participou com a gente ao vivo? Dedinhos virgens. Só os virgens. Quer assistir o estádio? Assiste lá, ó. Você vai no facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Vocês falaram da testa de Sharpay do Mano? É. Sim. Olha o Sharpay aí. Sharpay. Ué, mas o Mano ia fazer, aplicar Botox pra eliminar aquelas rugas? Mas aí ele foi na dermatologista, ela pediu 12 pau. Caraca! Era tanta dobra. Na testa, é, porque tem, é porque tem que nivelar aquele corninho que ele tem, sabe? Ele tem um corninho ali. Ah, ele tem um unicórnio. Tem que nivelar aquele corninho ali. É, ele tem um... Um chifrinho, um unicórnio. Um calombinho assim, né? Ô, dançou o Carpegiani? Sim. Ah, é? Tô mandando embora. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Jefferson Mota da Luz. Mota? Você é parente do Cláudio Mota? Pô, não sou não, meu irmão, mas eu gostaria de ser. O cara é gente boa, hein, meu? Ah, obrigado. É Mota com T ou com dois T? Dois T. Dois T, o meu é só um. Só um? É. Então. O cara economizou na hora, velho. Quantos anos você tem, Mota? Eu tenho 37. Mas o Jefferson, o Cláudio. Oh. Se precisar de uma certidão de nascimento, tem? Tem. Ah, na Praça da Sé vende 10 conto e compra uma. Ah, é? Fala mais sobre isso. É, os caras compram. Compra? Ué? Mas lá não é só. Compra certidão de nascimento. É certidão, atestado, é registro. Você tá incentivando... É, ué? Isso é crime, cara, velho. Isso é crime. Ah, para. Isso é crime. Como para? Isso é crime. Se eu quiser mudar de nome, amanhã eu vou mudar. Vou colocar Bach. Não vai. Vou. Não tem pedigree pra isso. Vai reivindicar, mano? Eu vou. Vai reivindicar? A herança, herança. Manfred te dá um pau. É? É. Coitado, ah, claro, Manfred. Manfred nem meia tem, coitado. Hã? Manfred nem meia tem. Pô, Benja, você não arruma umas meias pra ele? Você faz ele tem, cara... mas é que ele gosta de usar aquelas hang tank de 79. Será que o Manfred cruza com meia? Como cruza? Você tá falando que é um animal? Deixa arregaçado as meias. Não, eu acho engraçado, velho, porque tem uns caras que transa com meia, né, velho? Eu acho muito louco isso. É. Meio ridículo. Ô, Mota. Fala, Motinha. E onde você mora? É Vila Vera. Vila Velha? É, não, Vila Velha. Vila Vera. Vila Vera. É, mas não é a primeira vez que liga. É, não. É verdade, já ligaram, porque eu até me lembro. E tem é Paraná também. Que eu me lembro que quando ligaram, eu ainda cantei. É... Vila Velha. Te amo. É Vila Velha. É Primavera, seu louco. Primavera, que é o gênico, Primavera, né? Eu fiz uma adaptaçãozinha. Mas olha, Vila Velha, que eu conheço, é Zona Sul. Isso mesmo, Beijinha. Zona Sul. É, isso aí. Zona Sul. E você faz o que da vida, Jefferson? Eu tenho um comércio, cara. Eu tenho um comércio de bijuterias. Que o nosso Mota comercializa certidões. É que eu entendi. É, não comercializa. Eu falei que na Praça da Sé deve ter. Eu vendo o anel só. Agora, bijuteria é um negócio fácil de ser roubado, não é, não, Jefferson? putz, cara, você pode pôr aí de 10 a 20% de perda aí só de quebra e roubo, viu, cara? Caraca, velho. É. 20%? É feio, pô, 20%. O pessoal põe. Só novinho, só isso não. Entra senhoras, entra com sacola e enche a sacola, cara. Se você não ficar de olho. Caraca, velho. Leva mesmo, cara. Leva. 20% já pegando, pesa, vai, hein? Peraí, então vamos fazer uma propaganda do teu comércio. Onde fica? Qual o nome? É JL Bijuterias. Fica no Jabaquara. É nóis. É na Avenida do Jequitibá 362. 362. No Jequitibá 362, loja lá pra quem quer bijuteria, vai lá na loja do Jefferson. Bijuterias. É. Né? Bom, mas tem umas pessoas, cara, que são impressionante. Tem uns caras que são mão rápida. Eu tava uma vez, juro. Eu tava em Nova York com a Rê. Ela entrou naqueles. Tipo aqueles barzinhos pra comprar um refrigerante. Sim. Eu fiquei do lado de fora esperando. Eu tava encostado num carro. E tinha um cara que era meio um camelô, assim, que ele vendia óculos escuros. E isso tudo que eu tô falando sério. Eu tô te falando de um negócio que durou 30 segundos. Aí eu tô encostado no carro, aí eu vi a mulher escolhendo óculos e tal. E a mulher saiu. Meu, e veio um cara que era imigrante. Meu, pegou a mulher pelo braço, ele mais um, que era os camelôs, falou, devolve o óculos. Aí a mulher falou, quê? Eu não peguei nada. Meu, devolve o óculos, pô, vou te dar porrada, caramba. De novo, a mulher falou, eu vou chamar, o cara falou, vou chamar a polícia. Devolve, mulher, não peguei. Meu, o cara enfiou a mão aqui no tinha bolso. O óculos. A mulher não tinha levado o óculos. Olha, que lazarenta. Mas é coisa assim que você não... Não presta atenção. É rápido. Mas é assim mesmo, cara. A gente já, eu já peguei também, cara. Um cara com óculos dentro da calça, cara. Você flagrou roubo já na tua loja? Foi? Você já flagrou roubos na sua loja? Sim. Não só eu, como as meninas que trabalham comigo já pegaram vários. O problema é que pra você flagrar, quando um cliente entra desses caras, você tem que ficar... Você tá esperando sair. Não pode falar. Não, mas não é isso. Você tem, se, por exemplo, se entra mais gente lá no lugar, você tá ferrado. Porque então, você tem que ficar olhando porque o cara rouba no... Não é? Mas o mais... Tem molecadinha de escola que vem numa turminha e faz uma muvuquinha pra tentar pegar. Isso tá cheio. Mas o mais impressionante... Uma vez eu vi pelas câmeras, eu tava no caixa, eu vi pelas câmeras a menina pegando uma piranha. Aí eu falei, devolve. Ela falou bem assim, não posso nem tentar roubar. A mina falou pra você que não pode nem tentar, velho. Posso tentar roubar, é bom, hein? Tentar roubar é demais. E é normal, né? Ela fala com uma... Eu vi o Domênico pegando uma piranha, mas foi lá da Augusta, lá embaixo. Não, mas deixa eu te falar, você sabe que em supermercado, quando o cara só pode pegar depois que sai, sabia? Você não pode pegar antes. Lógico. Porque se você pegar dentro, ele fala assim, eu ia pagar. Você tem que esperar o cara sair. A reportagem mais impressionante, não sei se vocês viram, que rodou pra caramba, foi da velhinha que pegou a televisão, lembra? Ela ia de saia muito comprida, quase até o chão. Como assim? Ela enfiou uma televisão aí, dentro? Enfiou a TV entre as pernas. Ah, RG, isso é piada. Mas... Não. Assim, RG? Televisão de 60 polegadas, a mulher enfiou aonde, meu? 60 você já tá falando. Não era de 60, era menor. E a velhinha tentou sair com a porra. Ela nem senta. Tentou sair com a porra da TV, cara. E era tela plana, RG? É, tela plana, cara. Mó barato. Não, aquelas de tubo ainda. Se fosse ainda aquelas que fazem uma curva. Isso cansou de passar na curva. RG, sem sacanagem. Como é que cara, a mulher sai com uma saia dessa? Muito louco, cara. Essa não dá pra acreditar. Não, muito louco. Não dá, RG. Uma televisão dentro da vagina da mulher. Vagina, seu louco. Ah, foi o que você falou. Entre as pernas. Que vagina. Como é que ela andava? O que ela andava? Entre as pernas. Como é que ela andava? Velhinha, ela apertava, apertava a TV e ia... Não. Votação está 97. Sombra, você acredita numa história dessa? Cara, é impossível, isso não existe. Eu também não. Claudinho, você acredita? Nunca, velho. Jefferson, você acredita? Eu vou achar aqui. Eu vou achar, o Sérgio Louco vai pôr o vídeo. Jefferson, já chegou a ter atrito com uma pessoa negar? Já chegaram aí pra delegacia, coisa assim? Então, uma vez já as meninas pegaram o pessoal e foi pra delegacia, sim, cara. Até recebemos a cartinha agora, as meninas que vão ter que comparecer pra depor de novo. Eita. Mas assim, eu falei, a maioria das vezes você não vai pra delegacia, é isso? Oi? A maioria das vezes você não vai até a delegacia. Ah, não vai, porque assim, Mota, às vezes a gente pega coisa pouca, a gente conversa assim, ah, não, vai daí, devolve, tchau, vai embora. E bijuteria tem um problema, porque além de ser muito fácil roubar, não dá pra você colocar aqueles alarmes, porque é muito caro pra bijuteria. É, então. É porque é muita quantidade. Muito item, meu, e muito o tamanho item, também, então eles não conseguem. Que louco, hein, velho. É doido, prejuízo, difícil, cara. Nossa. Então não tem o que fazer, é só olhando mesmo. Se não fosse os roubos, né? Aquilo que, por exemplo, custa 20, podia custar 10, né? 15, sim, no máximo. Sim, eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu que é dono de uma academia de ginástica. Ele falou que os caras roubam até peso. Negócio do chuveiro? Você tá brincando? Não. Mas aí é demais, hein? Não. Rouba o quê? A torneira lá do chuveiro, lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, a mulher, olha lá, peraí. Ah, agora a gente tá transmitindo aqui no facebook.com/energia90. Essa é do notebook, essa é a do notebook. Ah, notebook é outra história. É, ah, toma banho, tá caixa, você tá louco. Vai te catar, meu. Olha o tamanho da caixa, velho. Olha lá. Tá vendo? Olha, e mas sai numa tinha... boa. Meu, a mulher tinha algum suporte preparado, alguma coisa. Não pode, ela véio. Sai numa boa. A menina deve fazer pompoarismo. Olha lá, velho. Olha lá, estamos passando aí no Facebook. Não, mas aí é diferente. O notebook. Pô, mas olha o tamanho da caixa. Não, você pega o notebook de 14. É com caixa, ô Benjamin, você tá louco? Caixa, tem mulher que aguenta coisa muito mais. Mas o que você prefere? Levar isso aí ou o Kid Bengala? Pô, o notebook. Notebook, claro. Com a caixa, com a bateria extra. Eles prenderam, não faz muito tempo, tinha a gangue das velhinhas, cara. Gangue das velhinhas. Como elas faziam uma Ô Jefferson. Ah, não dá pra acreditar. Gangue das velhinhas. O quê? A gangue das velhinhas. A RG tirou o dia pra mentir hoje, né? O dia ele monteou. Que time você torce, Jefferson? É Coringão, Coringão. Boa, Jefferson! Coringão. Ô Jefferson, o Corinthians amanhã pega o Brusque pela Copa do Brasil lá em Brusque. Vai jogar num estádio pequeno, 5 mil lugares apenas. E deve, talvez, estrear o Jadson, pelo menos uma parte do jogo. O Rodriguinho não tá indo amanhã, mas com o Corinthians completo, como é que você escala o meio-campo do Corinthians? Cara, o Maicon acho que é titular absoluto, viu, cara? Concordo. O Maicon, puta jogador, hein, cara? Desde quando ele foi emprestado pra Ponte, eu colocaria o Maicon desde aquela época, ó. É o Maicon, o Gabriel mesmo. Eu colocaria o Jadson de titular. E eu colocaria aquele menino da base lá, viu, Beijinho? E você tira o Rodriguinho? Oi? Mas o Rodriguinho não vai jogar hoje, né? Amanhã. Não. Eu falei, esquece amanhã. Eu tô falando assim, o Corinthians completo. Como você escala o meio de campo? Ah, sim, aí não. Eu deixaria o Jadson e o Rodriguinho junto. Gabriel, Michael. E Michael. E na frente? Na frente, Casim e Jô. Eu acho que deu certo com o Jô, viu, Beijo? Não sei se você pensa como eu, mas eu acredito que deu certo também. Mas acho que o Casim tem. Pelo menos vontade tem bastante, né? Eu penso, e eu falava pro Mano, eu tive o prazer no final do ano de gravar lá entrevistando o meu programa da Fox, eu entrevistei o Jô. O Jô, eu conheci o Jô pessoalmente a primeira vez quando o Jô tava na categoria de base do Corinthians, eu conheço ele há muito tempo. O Jô, ele me deu uma entrevista que foi simplesmente surpreendente, porque ele abriu o coração num monte de coisa. E ele fala que ele se converteu, ele se tornou evangélico e que a vida dele daqui pra frente teria que mudar, né? Sim. Eu não vou entrar aqui no aspecto de se religião é bom, é ruim, cada um sabe o que faz. Eu acho que tem casos que a pessoa às vezes tá num patamar da vida que não tem mais salvação e muitos na religião conseguem se salvar e sair da... Eles se apegam a alguma coisa, né, Então, entre o cara se apegar à bebida, à droga, eles pegam a religião, é melhor na religião. E o João contou pra mim que ele tava, assim, quase já à beira de ser alcoólatra, de bebidas, de baladas. Ele contou pra mim, na entrevista, que na Ucrânia, ele falava pra mulher na sexta-noite, vou sair tomar cerveja, voltava às 5 da manhã. Ele contou que no Inter ele chegou a perder o voo pro jogo da Libertadores, porque ele chegou, tava trilili e perdeu a hora de ir pro jogo da Libertadores. E ele falou, isso tudo ele falou, eu também falei a mesma coisa que você falou, caramba, eu não esperava ouvir tanta coisa assim do Jô. Ele até falou, ó, beijo, eu tava à vontade, eu queria desabafar e desabafei aqui com você. E você, eu via no Jô, aí até perguntei, Jô, pô, você chegou, tinha uma foto tua rodando aí, gordo pra caramba. Ele falou, mas você quer que eu faça o quê? Os caras fazem uma montagem e vira verdade. Então, pra resumir, vai, eu entrevistei ele, uma cabeça super boa, magrelo, afim de jogar bola. Cara, eu acreditei nele naquela época. O Jô é muito bom jogador. Ele é bom, sim. Não é cabeçudo, não. Ele não, tá... Conhece o Corinthians, nasceu lá, gosta do Corinthians. Eu prefiro esses caras. A gente tava discutindo ontem no programa, é uma coisa que eu defendo há muito tempo. Eu sempre bati a boca aqui com o Mano. E a base. Sim, a base. Esses meninos, esses três que subiram, são muito bons. Até o Jabá mesmo, né? O Jabá é muito bom, pô. Não, o Léo Jabá. O Léo Jabá, o Maicon, o Arana, tem o Marciel, tem o menino lá, o Pedro Henrique, tem Pedrinho, Carlinhos. Põe esses moleques pra jogar. Eu concordo que você não pode fazer um time com 11 só moleques. Deles, né? Sim. O campeonato mesclar, não dá. Né, mesclar aos poucos até pegar. Então, mas tem que mesclar. Tem que mesclar. O Corinthians dos Unidos não mescla. Pra vocês, não esse mescla. Corinthians tá pronto pro brasileiro? Não. Que falta? Eu não entro no embalo porque. Não. Ganhou do Palmeiras, ganhou. Foi legal, foi. O enredo foi muito bacana. Ganhou do Mirassol. Mas também não dá pra se empolgar, calma. É cedo, não, gente. Calma. E sábado tem o Santos, menos, né, meu? Não é fácil, não. É, sábado tem o Santos. Tá, é muito difícil. Muito difícil. Então, eu acho que vai tomar corpo. Se a coisa andar que nem... Ô, RG, se esse time do Corinthians continuar com essa aplicação tática e com essa vontade, aí a história muda. Aí fica bom. Aí vira fica aquele bom, do sempre 1-0 do Tite, lembra? Que não tinha puta, não tinha ninguém, ia ganhando. Mas, ô, Jefferson, eu não entendo essa cobrança da galera, né? Porra, que porcaria, o Corinthians ganhou só de 1-0. Pô, ganhou! São três pontos, né? Lógico, ganhou! Ganhou! Gente, tá fazendo um, mas não tá tomando nenhum. Não, mas poxa, quem cobrava era a própria torcida. Então, mano, porque a torcida cobra o negócio. Gente, os caras querem que o Corinthians dê show, o espetáculo. Não tem como dar show, o espetáculo. Se o Corinthians ganhar todas as partidas aqui até o final de 1-0, o Corinthians é campeão de tudo, tá ótimo. É verdade, e quando você é campeão, você não vai voltar atrás e falar assim, ah, fomos campeão, mas também ganhamos de 1-0, né? Você não vai colocar um retoque desse, falar assim, ah, fomos campeão, mas ganhamos só de 1-0. Ninguém faz isso, né? Sim. Foi campeão, o mérito é igual, né? Campeão, né? Agora, o Carilli, o Jefferson, uma coisa é. Ele, a defesa do Corinthians, ele parece que acertou, né? Sim. Isso foi interessante, viu? Porque tava. Até o Cássio tá melhor, né, Dejão? O Cássio deu uma melhorada também, né? Pra mim, o goleiro titular do Corinthians sempre foi. Ele andou livrando umas boas aí, hein? Livrou, sim. É? Teve uns jogos aí que ele, porra, foi. Tava esperto no lance. Que triste pro Walter, né? Que não. Do ano passado pra cá ele melhorou muito. Ele parece que se aplicou mais, não sei, mas ele melhorou bem. Viu? É que tem sombra, né, velho? Quando tem sombra. Mas é triste pro Walter passar a carreira no banco. É chato, né? É chato. E principalmente porque o cara sabe a capacidade. O cara fica desgostoso. Né? O Walter é muito bom goleiro. Já teve chance de sair, né? O Walter é muito bom goleiro. Mas pra mim o Cássio é o Cássio. Isso é verdade, o Walter Cássio é bom. Mas também o Walter machuca muito também, né, Beijá? Eu não entendi. O Walter machuca muito também, né? Ele tem dado azar. Né? Ele tem dado azar. Mas é isso. Ele vai pegar uma sequência e ele acaba machucando. E olha, Jefferson, um negócio que eu falei ontem também. Coincidência ou não, desde que o Corinthians e São Paulo resolveram dar uma mexida nos departamentos da base... Os dois estão botando os moleques para jogar. Vocês acham, Jefferson, que São Paulo e Corinthians podem ser as grandes surpresas do ano? Porque São Paulo e Corinthians, há um mês atrás... Sabe por que podem? Ninguém. Sabe por que podem? Ninguém dava nada por nada. Nem nós. Porque você não dá nem expectativa nós. Nenhuma. Então qualquer coisa que acontece, São Paulo tá bom. O estava melhor do que se no papel de São Paulo ainda estava na frente do Corinthians. Se for ver mesmo, por nome do São Paulo ainda estava melhor, né? Sim. Sim. O do Corinthians ainda tava pior ainda. E os dois agora são surpresos, sim, pra mim são. É, então, mas... sim, surpresas boas, graças a Deus, né? É. Ainda bem que estão bem. Mas ainda é cedo. É cedo. Ainda não, é Paulista cedo. Também não, cedo, não dá pra. Cedo. O brasileiro é totalmente. Paulista não, né? Dá pra medir a qualidade do teu time. Mas se também estiver jogando mal, olha, dentro do Paulista, olha, aí, pra cobrar, ó. Paulista, Paulista não dá pra medir. Paulista, mas é derruba, se o São Paulo, véio, for campeão paulista, o Sombra e o Mota vão comemorar. Claro, todo mundo se o Corinthians comemora. For campeão, nós vamos comemorar. E comemorar assim pouco, vai, viu? Mas eu comemoro. Pouco? É pouco, pouco. Não, não, título é título. Tá pelado na Paulista. É um título é título. Eu acho que o Rogério vai querer sim, o outro lá. São Paulo não gosta do Paulista. O Eduardo Batista vai querer sim. O do... Vai pelado na Paulista. O São Paulo vai querer sim, o do Santos vai querer. Não, não vai fazer querer. Isso, né? Pelo amor de Deus, hã? Né? Acho que quer, pô. Não vai fazer isso, né? Por quê? Sair pelado na Paulista. Nossa, vocês têm um preconceito com as pessoas que gostam de sair pelado. Coisa grotesca. Não, não, não. Primeiro que atentado ao pudor, né? Não, não temos preconceito nenhum. No São Paulo ganhar, ele vai sair. É uma coisa normal, não, velho. Não, nossa, você nasceu pelado, velho. Não, não, não é preconceito, ai, não. Que medo. Se a Isis Valverde quiser sair pela bola. Aí é legal. Pacas. Ah, então, e eu não posso. É um lixo, um desastre. Qual a diferença? O quê? Ué? Você tá de brincadeira. Ué? Se eu quero que você quer um elefantinho, eu vou no zoológico. Ah, para, é elefantinho, velho. Pelado, vai no zoológico. Você vai ver a tromba. Qual é a diferença? Brincadeira. Nudismo, velho. Normal, vocês são muito preconceituosos. Não, é. Não, você... não, não, não, não. O preconceito é quanto nudismo, quanto você o pelado. O corpo do ser humano é lindo. O teu não é. A frase da semana. O corpo do ser humano é lindo. Bonita da Isvalverde. A frase da semana. Qual é a diferença? No mesmo patamar da Isvalverde, da Paula Oliveira. Provoca eu vim fazer o programa pelado. Mesma, né? Frase, Mota e Isvalverde. Nossa, nem grotesco. Que blasfêmia. Ô, Jefferson, placar pra amanhã. Brusque e Corinthians, lá em Brusque. Beijar, 3-0, Timão. Tá ótimo. Quer mandar um abraço pra alguém, Jefferson? Quero mandar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome Daniela? Dela? Daniela. Daniela. Daniela, hoje Daniela. É dia de fechar a janela, hein? Ei. Aí, mas se fechar, não entra. Janela. Não, os caras ficam. Sabe esses caras ficam de binóculo? Ah, sei. Entendeu? Tem muito disso, principalmente na Vila Madalena, né, velho? Ah, não sei, sei que tá falando. Nossa, o RG é doente, velho. Sei que tá falando. Eu não tô falando. É pervertido. Ô, Jefferson, você é um cara extremamente educado e bacana. Eu vou dar um kit fricô pra você. Você vai pegar e incubar, tá bom? Beijinho. Obrigado, viu? Obrigado, vocês são odas, viu? Vocês nós, velho. Muito bom. Viu? Agora, rápido, a última enquete do programa. Você, seja sincero. É. Dependendo da tua resposta, eu posso retirar o kit. Fricô, mas não tô querendo te pressionar. Imagina. Imagina. Você prefere essa formação aqui do Star 97 que tá fez o programa ontem e hoje? Equipe A. A equipe A ou com aquele monte de lixo? Ah, equipe A, equipe A. Equipe A? Equipe A, né? Não, ele dá dois kits fricô pra ele. O que é isso? Ó, dois kits fricô que você ganhou, tá bom? Ó, legal, valeu, legal. Dia, valeu. É nóis, Jefferson, um abração. Um abração pra todos aí. Valeu. Falou, fera, um abraço. E você fica feliz de estar no time A, viu, Mota? Agradece depois. Tá bom. Você é pelado na Paulista. E tem mais. Um dia que nós formos homenageados na Câmara dos Vereadores, eu acredito. Vai, que ah, vai acontecer? Eu acredito que a coisa está tomando uma proporção muito grande. Ah, muito grande. Os caras até voltaram no feriado. O curtir. Estádio 97 parece que terá o seu devido reconhecimento. Tá rolando um zum, zum, zum. Pela cidade de São Paulo. Então, eu acredito que em breve seremos homenageados na Câmara dos Vereadores. E, Mota, nós. Teremos uma reunião aqui emergencial nos próximos dias para definir se você vai também ou não. Mas se eu faço parte do time A, eu tenho que ir, velho. É, mas... Os outros não vão estar aqui. Mas a gente... Já acabou de colocar... Sombra... O cara, ele fica indeciso, ele tá... O Sombra achou legal não ir todo mundo e só... Não, eu acho que assim, os que entraram antes. É. Agora, acabou bichos... de colocar o cara na equipe. Os que entraram em 2000. Mas podemos tirar também, RG. Acho que mais os que entraram primeiro em 2000, depois os que entraram em 2013, 14, 15. Eu acho que deve... Caraca, pula. Olha, eu, não tô, eu sou um cara de grupo, eu sou um cara de equipe e não quero ser meia discórdia em lugar nenhum. Eu acho que quem deveria ir é o pessoal que está na equipe A. É. E os que entraram na equipe A até 2000. Caraca, vai com a Sombra. O Mano entrou em 2000, mas é a equipe B. O RG entrou que ano? 2000. O Sombra, o Sombra entrou, o Sombra tava aqui quando o prédio, quando a rádio nasceu, o Sombra já tava esperando a rádio criar. E eu entrei em 2000. A rádio cresceu em volta. A rádio cresceu aqui. Não, eu vim num lugar, aí cresceu uma rádio em volta. Aí você falou, vou fazer isso. Aí tem a Lê, esposa do Sombra, que entrou na rádio em 72. Ela plantou a rádio. Tadinha, tá velhinha. Ela veio no TV. Vamos falar da BV Financeira. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV. Motinha, vamos falar do tricolor, Motinha. Ah, chefinho. Olha, o São Paulo que viajou aí, né, pra Santa Catarina, né, pra enfrentar o PSTC. O Rogério fez um treino fechado, viu, chefinho? Mas o São Paulo tem a volta de 7 titulares aí. Podemos contar aí com o Rogério Ceni, treinou bastante a defesa do São Paulo. E o São Paulo, aquilo que o Rogério falou, né, chefinho? Tem que definir logo o jogo. Esse negócio de ficar preocupado aí, depois, no segundo tempo, o São Paulo decai. Aliás, o São Paulo tá preocupado também com o Cueva, viu, chefinho? É. É, pra proteger o Cueva, porque ele se desgasta muito, né? Inclusive, chegaram a cogitar que ele não jogasse amanhã, mas ele descansou, né? Não, o Cueva precisa jogar amanhã. Precisa jogar, pelo amor de Deus. É, essa é uma grande preocupação, né? Se o Cueva sai... Se a gente tiver machucado, precisa jogar. É, e se o Cueva sai, né? Não temos um cara com qualidade como o Adem, né? É o PSTC, mas leva a sério. Vai lá com o time. É, vai os titulares, né? Titulares, a aí, grande dúvida é se o Rogério vai dar uma chance pro Denis ser titular de novo, né? Aliás, o Denis falou que queria jogar mais jogos como titular. Falou, é? É. Né? Espera fazer mais jogos como titular. Né? Tá vendo? Não pode elogiar, já fica. Não, mas não é. Pode falar. O cara é sangue bom, velho. Eu sei, vocês vão falar. Oh, pô, o cara é sangue bom. O cara é humilde. O cara tá lá. Pô, também não é fácil, velho. Juro por Deus. Mas é a opção dele também, né? Não, eu tô falando que não é a opção dele. O cara deu um puta azar, velho. Vai substituir o Rogério Ceni. Mas ele sabia que um dia ia acontecer isso. Substituir, é verdade. Era o Rogério. Ele ficou lá pra isso, né? Ele esperou. Eu sei, gente, mas na prática é complicado, meu. Eu não gostaria de estar na pele dele. Na prática é difícil. Você lembra o Bruno quando foi substituir o Marcão? Você vê o Cristóvão quando foi substituir o Tite? Você teria saído antes. O Eduardo Batista quando vai substituir. E ó, outro nível. Porque o Denis foi substituir o maior ídolo, não o maior goleiro. É o maior ídolo da história do São Paulo. Não, é complicado. É bem difícil. Porra, cara, é uma pressão no cara, meu. Mas aí aquela coisa, não faz o melhor futebol pela pressão ou não faz o melhor futebol porque ele não tem essa qualidade? Essa qualidade. Falar, na minha opinião... Porque o Praz depois foi lá, chegou no Palmeiras e tal, beleza. Ninguém sentiu falta do Marcos, né? Ah, veio depois. Eu sei que veio depois. Mas... Um goleiro que já chegou... Você acha que quando substitui a crítica tá mais, né... Forte, goleiro, né? Um goleiro que já chegou. O pessoal chegou, tá mais atenção. Vou te falar, o Denis deu um puta azar. Pegou um time do São Paulo ruim. Isso é verdade. E também tudo dava errado. Entendeu? O cara falhou. Os piores momentos da história de São Paulo. O cara tava... o cara tava numa hora errada, meu. O Rubinho Barrichello, quando teve aquela neura de ter que, entre aspas, substituir o Senna. Porra, cara, é uma cobrança, porque se o cara faz uma bobagem, tá vendo? Pô, é um mundo caindo em cima da cabeça do cara. Sei lá, velho. Mas eu acho que isso não tem mais volta não, viu, Benja? É, porque a torcida marcou. É muito difícil ele reverter isso. A torcida marcou. Não, cara. Não sei, assim, eu acho assim. Mas tem como. Basta jogar, não falhar. Eu acho que muito mais pelas falhas. O problema é que é o seguinte, o problema é que já fica a marca sobre. Se o cara vai num jogo, faz 10 defesas incríveis, no outro jogo... Toma um gol. Ah, não dá. Não dá, não dá. Mas só assim, vai acabar isso tipo, numa final, acontece ele, dele entrar, não. Pegar dois pênaltis. Ele sentiu, Benja. Quando o Rogério jogava e o Rogério, por algum problema, saía e ele tinha que entrar, ele ia bem. Ele criou essa expectativa de um substituto à altura para o Rogério Ceni. Você vê, esse é o problema. O Jailson foi entrar no lugar do Fernando Praz. Palmeiras não sentiu nada, né? Palmeiras com puta time, tava se acertando, entendeu? Tava arrumadinho. Não falhou, Benjo. Porque era o contexto. O cara também fez defesas impossíveis, não falhou. O problema do Dennis foram as falhas. O Dennis também fez defesas impossíveis. O problema é que ele tomou bolas possíveis. É. Não tô falando que ele não falhou. E numa hora que o São Paulo precisava de alguém. Mas então o time também que era muito ruim. Mas, Benja, você mesmo. Mas hora que você precisa do cara, o cara não dava mais pro Dennis. Não, eu concordo com você, ele pegou o pior momento, mas... O que eu tô querendo questionar é que... Agora, o cara é legal? É legal, cara. Não é só por isso. O cara deu um puta azar, Benja, mas não dá pra ficar com um cara que na hora que você precisava dele, ele não tava ele ali. Ele ainda pode reverter. Tem que jogar, defender e não falhar. Pode falhar, claro, mas o índice de falhas tem que ser muito menor, lógico. Né? Ele tem que fazer uma temporada voando, velho. Índice de falhas tem que zerar e outra... Tem que pegar aquelas bolas impossíveis. Lógico. Sim. Que ano passado teve... Acho que foi uns gols que ele tomou contra a Chapecoense. Vista. Não lembro se foi a Chapecoense ou o Avaí. Não lembro agora. Foi lá. Falou assim, porra, mas meu... Por isso, bola pegada. Outra. Contra o River. O goleiro não pode sair dando chute também, no zagueiro dele. Por a bola enquanto voltar, eu não vi nada sabe? Do Sidão que seja melhor do que o Dennis. Nada. Também. Pra mim... Também. Até agora nada me justifica falar, não, esse é melhor que o outro. Pra mim, por enquanto, não. Eu acho que o Sidão se apavora um pouco na hora de sair. Aliás, eu vejo o Sidão muito mais inseguro do que o... Na saída, assim, pra disputar a bola, eu acho que ele é bem falho. Embaixo da trave, eu acho que ele é bem seguro, mas na saída... Eu acho meio inseguro ele... o Sidão. Ele time, sai meio apavorado. Esse time que vai enfrentar o São Paulo tem 22 anos. Ah, é? PSTC. E tem aí o que significa o PSTC? Paraná Soccer Technical Center. Technical Center. Com esse nome aí, tem que tomar cuidado, hein? O presidente. Presidente é o. Vocês conhecem? Não, o Birajara Medeiros? Lógico, o Bira. O Bira? O Bira. O famoso Bira. Bira. Grande Bira. Mas 22 anos, tá vendo? Eu nunca ouvi falar nos times. Não, é verdade. Mais alguma coisa do tricolor aí, Mota? Não? Não. Posso ir no banheiro? E da eleição não tem nada? Não, da eleição. O Leco vai ganhar. Mas isso você tá falando faz falando, tempo. Véio. Você fica falando isso, os caras vão fazer campanha, trouxa. Mas que não tá fazendo campanha nenhuma. Eu não sou São Paulino, eu não voto. Mas tô falando que o Leco vai ser presidente, vai ser reeleito. Não, reeleito também tem umas bobeiras que tem. Assim, fica fazendo campanha. Meu, quem vota é conselheiro, não é o torcedor que vota. Né? E não adianta nada ficar falando mal bem do outro. É X ou Y, não vai mudar nada. Até porque se tivéssemos influência, no dia que o Aidar veio aqui, eu falei na cara dele que eu, se fosse o São Paulo, jamais votaria nele. Olha, que zero, velho. É o pessoal da antiga formação que vazou. Vergonha, velho. Parecendo Big Brother. Vocês são traíra. Olha, equipe A ainda colocou. Parecendo Big Brother. Vou até tirar uma foto aqui. É o pessoal que trabalhava com a gente aqui que não. Pessoal que trabalhava, os caras trabalham ainda. Não sei. Estão aqui hoje? Não. Estavam ontem? Não. Estarão amanhã? Talvez. Não sei. Também não sei. Tem que estar. Ó, mais um pouquinho dessa equipe aí. É de empresários, viu? É de empresários. É de empresários. Vou tirar uma foto aqui. Quantos dias dá justa causa para as pessoas não aparecerem? 30 dias. 30 dias. Tudo isso? É. 30. Ah. Mas geralmente os mal intencionados vai lá no 30º dia e o cara aparece. Ô, Aí o que acontece? Faz mais 30? Ah, ué, lógico. Ah, você não vai mandar o cara embora. Justa causa. Mas não dá para justa causa. Aí ele força uma situação. Mas ainda não adianta esse negócio aí. Manda pra mim aí, Basalho. Vai votar em quem, né? Põe no grupo. É conselheiro, né, Benja? Isso é bobagem. Isso aí. É, conselheiro. Mas eu acho... É os Vô Mauro da vida que vota. É, claro que é. Não é que eu acho, são. Não, mas eu também acho engraçado quando o cara fala assim, não, mas vocês não podem ter lado, né? Não. Não, também. Se eu quiser falar que um fulano é melhor que o outro, eu tenho todo direito. Claro que tem. Qual o problema? Exato. E nem toda opinião significa... Também é aquela... Não... O cara tá comprado. Eu não tô aqui, eu vou falar que o Leco é melhor, o pior que o Pimenta. Só pra informação, pra mim o Leco vai ser o presidente de São Paulo. E bem ou mal, o Leco soube fazer a coisa na hora certa. Tipo, ele trouxe um goleador, foi o Prato, né? Vendeu na hora que todo mundo criticou de vender o David Neres, mas precisava ir com esse dinheiro, trouxe o Prato, né? Fez dinheiro, vendeu o Rogério Ceni, né? Tá aí. E trouxe o ídolo, né? Pra ser o time melhorou. Mas quando eu Rogério falava isso, você falava pra mim, ei, o que é? Ah, mas eu tava preocupado com o Rogério Ceni. Não, mas eu falava tudo isso do Leco. Eu quero do Leco. Mas o Leco realmente pisou na bola pra mim algumas vezes. Não pisou, às vezes tem hora. Não, Benji. Gente, tem hora. Com quem ele andava, o que, que ele fazia, de quem ele era aliado. Ele era cria de quem? Do JJ. E tudo que veio depois do JJ foi terrível, São Paulo. O Aidar foi terrível. Eu acho que as críticas ao Leco na oportunidade foram cabíveis, sim. O Leco, primeiro que o Leco pegou a gestão... Ele não é um coitado. Eu não falei que é coitado. Primeiro que o Leco pegou a gestão no meio. Não esqueça, o Aidar saiu. Ele pegou o clube. Eu me lembro até o dia que o Sombra leu uma auditoria do Itaú. Eu não me lembro qual banco foi aí. Não era auditoria, era um parecer. Um parecer. Nós que São Paulo devia não sei quantos milhões, São Paulo não sei o quê. A beira do abismo. O cara pega um clube que tá lá, quebrado. Politicamente também quebrado lá, rachado com o negócio do Aidar. E Jack pra cá, e isso pra lá, e briga daqui, e briga de lá. Você quer que o cara faça o quê? Isso aí não é videogame, o cara aperta um botão hoje... Olha, amanhã tá tudo certo. Não, eu concordo, Benja, não vai mudar, mas ele, eu tô falando. O Leco, ele não é perfeito, eu mandei. Não, mas não falei que ele é perfeito, ninguém é perfeito. O Leco é um cara sério, é um cara idôneo. Eu gosto do Leco. O fato de eu falar que eu gosto do Leco, não é que eu não gosto do Pimenta, porque eu não conheço o Pimenta. Agora, eu acredito que pro São Paulo o melhor é ser o Leco presidente. Processo político é uma coisa muito complicada, porque você vai colocar em pauta, com quem o cara andou, com quem ele anda e com quem vai andar. Pode falar, eles, o processo político é muito complexo porque muitos acabam tendo que abraçar situações. Você vê assim, o Natel ia sair como uma terceira via, etc e tal, mudou tudo. Agora já tá apoiando o Leco. Só tava esperando ouvir o cara na mídia para arrebentar o Leco e de repente, saiu o Pimenta, é forte, então agora eu abraço o Leco. Então, esse é o processo político. E em todos os clubes o processo político é esse. Mas isso desde que o futebol existe, né? Infelizmente. Mas é a vaidade, muitas vezes a vaidade, sobrepõe, passa por cima da ética, muitas vezes. Sim, com certeza. E aí, conhecer uma pessoa dá poder. Eu acho que se você for ver dos dois lados, você vai encontrar virtudes e problemas. Agora, a meu ver, e eu acho que, não sei até que se foi, parece ter sido um tiro no pé, né? Aquela história. Depois o Pimenta tentou se justificar, dizendo que não vai fazer parte da minha equipe, etc e tal. Aqui ele deu uma declaração duas declarações extremamente infelizes, que eu acho que isso sim, dentro de um conselho, pode ter o seu peso. O que você falou? O Pimenta, eu acho que ele foi extremamente infeliz. Veja bem, ele vinha com toda aquela coisa de presidente campeão. Se bem que eu também tenho o meu sentimento, que às vezes assim, né? Você fala assim, pegar uma pessoa que está muito fora dentro do processo. Tem que usar as armas. Tem que utilizar de armas que. Afastado, né, talvez da engenharia do futebol há muito tempo. Mas, né, para ele seja necessário, né? Mas ele chegou, Benji, ele falou assim, o Aidar, amanhã pode se rever assim, de repente a volta, porque ninguém merece ser condenado o resto da vida. Porque ele voltou, né? Talvez até por isso ele respondeu, porque ele provou na justiça que era uma montagem a fita, através de uma perícia e tal. Aí depois, eu li sobre isso, ele falando, não deveria ter sido contratado o Prato, também acho que é um erro muito grande, muito grande. É que ele quis dar como é que se fala? Ele quis dar a entender que a contratação do Prato foi política. Foi pra usar. Ele quis entender que foi véspera de eleição. Bom, eu acho que o Prato poderia ter sido contratado no ano passado ou agora. Basta ter dinheiro. O São Paulo precisava dinheiro, tinha que contratar. Mas a questão é essa, né? Todos eles têm os seus prós, os seus contras. Você vai ver nas campanhas dos dois. Você vai ver aliados os quais você fala, esse cara, dos dois lados. Mas eu acho que se ele tinha alguma chance, ele deu um tiro no pé com essas declarações recentes aí. Eu acho. Mas como eu também não faço parte da vida política e também não sei quem tem mais conselheiro pra lá e pra cá, e não faço muita questão disso também, fica difícil de saber. O Benja é um cara mais antenado. Se eu fosse conselheiro de São Paulo, eu votaria no Leco. Eu. Se fosse. É que também tá olhando de fora, né? Não tá dentro do processo pra saber mais quem tá de fora. Mas tem coisa que olha de dentro. Eu continuaria votando lá. Eu votaria no Marco Aurélio Cunha. Ali na candidata. Parabéns, né, pra ele, que é aniversário dele hoje. Ah, então parabéns, Marco Aurélio Cunha. Parabéns ao Marco Aurélio Cunha. Agora, muito quero... bem. Esse é gente boa pra caramba. Agora eu quero... Ó, você tá vendo pra mim um candidato melhor do que os dois nesse caso. Não, pra mim você não. Marco Aurélio Cunha. Tá dentro do processo do futebol... Tá no ápice aí, você entendeu? O cara que manja pra caramba. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Vamos a mais ouvintes virgens e você pode continuar assistindo o programa através do facebook.com/energia97fm, tá bom? Ah, tudo bem. O pessoal quer gravar aí mensagens em vídeo? Pro nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para gravar sua mensagem em vídeo. Preferencialmente um pouco curta, tá bom? E mande para nós, a gente vai passar aí através do nosso Face também as mensagens. Com o seu celular na horizontal de preferência. É verdade, para você não aparecer na vertical no nosso vídeo. Não é não? Vamos lá, vamos pro telefone. Oferecimento de Extra. Você merece Extra Economia. Só os virgens hoje, hein? Só os virgens. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. 18 anos de Estádio 97. Virgem, no nosso glossário do estádio, é aquele que nunca participou ao vivo do programa. É, não vai ficar achando que é. E tem, entendeu? Uma mensagem rolando no nosso grupo do WhatsApp, muito legal aí. Muito legal. Ah, é? É. Já vamos averiguar. Já vamos averiguar. Mas isso é humor interno, tá? Só no nosso grupo. Então tá bom. Vamos ver quem tá na linha aí. Alô? Oi, alô, rapaziada. Boa noite. Boa noite. Poxa, tudo... até que enfim, hein? Puxa. Consegui, baralho. Bruco. Que legal, cara. Meu Deus do céu. Quanto tempo, hein? Pô, faz tempo que a gente não se fala, né, velho? E aí, Beijá? Beleza? Beleza, meu camarada? Tamo na luta. Qual que é teu nome, amigão? Rapaz, meu nome é Reginaldo Rodrigues. RR, mas é a primeira vez que tá ligando? Com certeza. Verdade? Verdade. Se for mentira, você pode amanhecer amanhã com os dois pés pra dentro? Com certeza. Então tá bom, vou acreditar em você. Ô, Reginaldo Rodrigues, o RR, qual a tua idade? 47, RG. 47, RG. Ah, Reginaldo, com essa idade, gosta de um caldo, né, Reginaldo? Com certeza. Entendeu? Riminha, na de leve ali, entendeu? Entendi. É isso aí. Essas horas, às vezes, dá uma deprê. Vai, o deprê. Por exemplo, o programa, se tivesse intervalo, a gente fala agora, nós vamos pro intervalo e a gente já volta. Mas como não nossos tem... Nossos comerciais, por favor. Ô, amigão, você trabalha, você faz o quê? Rapaz, tô nesse momento aqui na guarita do prédio, aqui só vendo o movimento. Uma prédio comercial ou residencial? Não, residencial. Em que bairro? Aqui na Pompeia. Pompeia. E vem cá, o carnaval a galera viajou, o prédio tá meio vaziozão, tá todo não, mundo não, aí? Tá super tranquilo. Mas dá pra falar, daqui a pouco tem que abrir a garagem, tem que... Não. Pode ir tranquilíssimo. Só no botãozinho. Tá bom. Só no sapatinho. Só no sapatinho. E qual... Bom, bairro Pompeia. Pompeia é nós, eu morei ali atrás do Hospital São Camilo. Ah, então tá em casa. Eu moro aqui pertinho também, eu moro aqui na Rua Paris. Olha só Rua do Paris. Lado, fomos vizinhos. Estamos vizinhos. Ô, RR, que time você torce? Ah, é nós, vai Corinthians. Vai Corinthians, vai, não para de lutar. Vamos lá. Reginaldo. Manda aí. Você tá naquela... empolgado com esse novo momento do Corinthians ou ainda é cedo? Rapaz... Ser sincero pra você, eu acho que ainda é cedo. Na minha opinião, vai depender dos clássicos. Se o Corinthians ganhar esses dois clássicos aí sim, mas se não, aqui, é só fogo de palha. Você acha que vai ganhar pro São Paulo no Morumbi? Esquece. Ah, não sei, tira, né? Tira isso da conta aí. Não sei. Ó, cai entre nós, né? É. Não vai dar. Vamos ver, né? Não adianta falar, né? Vamos ver depois do jogo. Não vai rolar. Ganha, cadê o Mano? Tá aí? Olha, o Mano tá em Serra Negra, que ele foi um pouco de adrenalina no carnaval, ele tá lá em Serra Negra. Legal, legal. Manda um abraço pra ele. Eu não sei se ele volta, a velha formação, vocês pessoal volta. É. Você falou no Paulista, tem que ter calma. E no Brasileiro, cara, você acha que esse time vai longe ou não? Olha, ser sincero pra você, eu acho que tem que contratar mais alguns jogadores. Por exemplo? Centroavante. Ataque. Porque a defesa tá boa. Tem que melhorar o ataque? Tem que melhorar o ataque. Mais. O ataque tem que dar uma melhorada porque tá complicado. Tá muito complicado. Você acha que só tem o Casim? Não. Não, tem o... Tem o Jô? Não, o Romero ele é raçudo, né? Mas eu não sei, eu não boto fé no Romero. E no Jô, você acredita no Jô? O Jô é de lua. De repente, uma hora ele joga bem, outra hora não, sei lá. Mas pra você é Casim ou Jô? Olha, pelo que eu tô vendo aí, eu acho que o Casim tá merecendo, viu? Pô, o cara foi lá, fez o gol da vitória contra o Palmeiras. Eu acho que ele tá merecendo. Se converteu, tá magrinho. Vocês ficam defendendo o Casim, olha aí. Tudo bem. Manoel, o torcedor do Corinthians, ele gostou do Casim. O Casim é extrovertido, o Casim é raçudão. Foi rápido, né? O cara conquistou a torcida. Ele é engraçado. Ele ganhou a galera, né? É um daqueles caras diferentes que aparecem no futebol, sabe? Que sai um pouco do convencional. E, pô, dá carrinho, dá chutão, e mata de canela, e vai dar uma bicicleta de errado, vira gol. O torcedor do Corinthians gosta disso. Mas, olha, eu prefiro... Ó, vocês podem até me xingar. Ah, o Benja tá louco. Juro, olha, palavra de honra, ô Reginaldo. Manda aí. 1 milhão de vezes o Casim do que Alexandre Pato. Ah, o Beja tá louco. Aí é complicado, Beja. Aí acho que não dá, não, hein? Repito, 1 milhão de. Faz uma enquete aí pro torcedor do Corinthians. É, vamos fazer a enquete. Põe aí, faz a enquete aí. Torcedor do Corinthians prefere quem? Alexandre Pato ou Casim? Se não der 80% pro Casim. Você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Vou fazer nada. Porque entre eu, Pelado e a Isvalver, o pessoal vai... Mas é porque o que eu te falo é o seguinte, não adianta você ter um jogador que tem boa técnica e não tá nem aí pra nada, entendeu? Que joga quando quer, que faz um gol aqui, um gol acolá, que se vai jogar contra o Palmeiras ou vai jogar contra o Brusque, pro cara tanto ofas, tanto fez como tanto faz. Ah, o Casim não, pelo menos... Mas é engraçado, né? O Pato, ele tem uma cara assim de, tipo... Desdém! É meio assim. A impressão que me passa. Cara de que, por tá exemplo, bom, né? Tá, Pato, tá bom. A impressão que me passa, por exemplo, que a impressão que passa é que, por exemplo, domingo vai, tem Corinthians e Palmeiras. O Pato do Corinthians. Ele não sabe com quem é o jogo domingo, entendeu? É mais ou menos o seguinte: mas você quer uma pizza mussarela ou uma de pêssego? Tanto faz. Como se fossem duas coisas parecidas. Palavra de honra, eu sou mais o Casim, cara. É, eu entendo o que você tá dizendo, mas é que é broca. É complicado, hein, Bíblia? É que no São Paulo ele foi casualmente... Mas não tem nada a ver, você não tem nada a ver Pato, Corinthians e Pato São Paulo, né? Eu tô falando do Corinthians. Eu tô falando do Corinthians. Ei, já? Oi? Sei, tem um amigo de vocês aí, repórter, que mora aqui no prédio, meu Deus, agora me deu um branco, peraí. Espera só um pouquinho. Qual que é o apartamento dele que eu já te falo então que é? Então ele não é importante, pô. É amigo? Ele foi atender alguém na guarita. Não, ele foi pegar a lista dos condôminos. Ah, tá. Ele pediu pra gente esperar porque ele foi lá na lista dos condôminos. E aí ele acha que a gente pode ficar aqui. Não tem problema. Afinal, o que são 2 minutos? Nada. Não custa nada, de graça. Ah, desculpa aí, rapaziada. Não, eu fui atender o morador aqui. É o André Galvão. Quem? O André Galvão. Ah, eu sei quem é. Boa. É, eu sei quem é. Esse então, ele é morador aqui. Quem morou aqui, sabe quem morou aqui no prédio? Aqui? O Marcos. Quem? O Marcos, goleiro do Palmeiras. Esse eu não sei quem é. O André Galvão eu conheço, o outro não. Marcão, você não conhece? Ah, então esse deve ser um prédio de altíssimo nível, de alto padrão, hein? Boa caixinha de Natal. O Marcão é muito rico, o André Galvão é milionário. Você ganha os caras com grana aí? Você ganhou quanto de caixinha de Natal? Ah, não vou falar. Mas ganhou bem, ó. Mas o Marcão, ele dava uma caixinha aí ou não? Marcão dava caixinha? Não, então, eu tô aqui no prédio, vai fazer 2 anos agora, sexta-feira faço 2 anos, não é na minha época, não. E o pessoal fala bem dele aí? Sim, muito bem. Muito bem. Deixou um legado bom, né? Deixou, Marcão deixou. E por falar em legado, um assunto que o pessoal tá interessado, nesses 2 anos aí no prédio, qual que foi a coisa mais legal que aconteceu pra você aí? Aqui pra mim? Isso. Olha... Seja sincero, hein? Deixa eu ver, mais legal? É. Ah, deixa eu ver. A caixinha de final de ano. Com certeza, a caixinha de final de ano foi boa. Você já tomou cantada de moradora? É só dinheiro. Não, porque aqui onde eu, aqui na guarita onde eu fico, não tenho muito. Como é que eu posso dizer para você? Não tenho muito contato com o morador, entendeu? Ah, não tenho muito contato. A guarita fica distante da. Tem umas boas aí, não tem? Entendeu? Tem umas boas aí, não tem? É, até tem, né? Mas sabe como é que é. Essa risadinha aí, Você sabe da vida aí, de todo mundo aí, naquela né? Troca, não, naquela não, troca não, de turno não. Aí, você só fala, pô, você vê aquela lá do 50 e tanto? Tá, né? Tem que ficar quieto. Você já viu traição, velho? Tá com umas roupinhas legais. E aí só chega a pizza boa, né, velho? Não, não, opa, tem um morador aqui que é nóis. Quando ele pede uma pizza, ele já pede duas pro porteiro. É mesmo? Tem um morador aqui que é gente finíssima. Eu já fui do Domênico que manda só o resto, né? Ele pede se sobra. Ah, eu divido na entrada. Não, ele morde, só tem gente que não come. A borda fechada. A comida. Não. Manda a borda, só que mordida. Rapaz, você não faz borda recheada. Eu já divido na hora que eu vou subir. Divide com quem? Com o porteiro. Quer ser mentiroso? Lógico, só tem eu no apartamento, Benji. Eu compro uma pizza grande pra mim. Olha lá, hein? Olha lá. Eu já divido na hora. É de brotinho. Você chama o porteiro pra subir. E divide a borda, né? Seu tosta a borda. Você joga a mussarela no carro. Por que você não pega um brotinho? Ô, Reginaldo. Oi. Eu já peço pra dar pro porteiro. Ah, bom. Pede pra dar pro porteiro. O porteiro do meu prédio é gente fina. Uma vez eu fui comer pizza com Mota, aí o garçom falou assim... Você quer que corta em 4 ou em 8? Ele falou, corta em 4, porque em 8 eu não aguento. Ave Maria. Ai, você gosta de pizza com linguiça? Ai, não, mas tem que ser picadinha. Gente, você não entendeu. Você não entendeu. Lógico que eu entendi. Puta, olha... Agora ele tá no time A de bondade, hein? Mas não sei. Caridade total. Mas tem uma reunião hoje, acabando o programa. Você não entendeu. Tem uma reunião depois que acabar o programa RG sobre isso. A gente podia trocar ele pelo Alê, né? Vai ser morto. Trazer o Alê e dar o moto. Você não entendeu. Vai ser uma boa negociação. Amanhã. Olá, sou o Alê. Lembra que você tem que elogiar o Domênico. RR, já viu ele no WhatsApp aí como ele tá? Já. RR, teu placar pra amanhã. Tá puto. Brusque e Corinthians, lá em Brusque. O quê? Se o Corinthians jogar do jeito que tá jogando aí, eu acho que pode ganhar de 3-0. 6-0 tá bom, pô. Você quer mandar um abraço pra alguém, RR? Bom, mandar um abraço pra minha esposa, Geni. Mandar um abraço aí pra vocês aí, que olha, desde quando eu trabalhava no outro prédio, que eu, antes de eu vir pra cá, que eu trabalhava 7 anos no outro prédio, eu já curtia vocês. Pô, legal, cara. E esse dia eu tava tentando e não consegui. Agora falei, vamos ver se hoje vai dar certo. E admiro muito o trabalho de vocês aí. Obrigado. Olha, como você mora em um prédio, você trabalha num prédio cheio de gente famosa e muito rica, como a sua esposa chama Geni, eu vou te dar um kit fricô. Obrigado. E a minha filha Gabriela, que fez 6 anos agora, dia 9 de fevereiro. Olha aí, parabéns pra Gabizinha. Boa, velhinho. Parabéns. Alô, parabéns. Obrigado. Valeu, RR. Valeu, um abração. Obrigado, um abraço. Abraço. Participação boa. Tinha uma música da Geni, lembra? A do Chico. Joga pedra na Geni. Você gostava dessa música? Que você é fã do Chico, velho? Mas essa música ela foi feita com uma peça teatral, né? Ah, é? Então... Mas é uma música. Sim, mas não era uma música comercial como as outras. Ela era uma música... Ela tem um propósito. Era feita para uma peça, entendeu? De teatro. Mas toda música tem um propósito. Não. Aquela foi feita pra uma peça. Me diz uma música. Essa música do Chico Buarque marcou. Musical. Aquela na época da ditadura lá. O propósito dessa música era para uma peça teatral. Ela não foi uma música. Porque o pessoal contestava exatamente por falar que jogava pedra na mulher, jogava bosta na mulher, entendeu? Eles não entendiam o porquê. E essa música foi feita. Agora, qual a diferença de jogar pedra na Geni e atirei o pau no gato? Eu nunca vejo ninguém criticar joga pedra na Geni, mas eu vejo pessoas criticarem e eu atirei o pau no gato. Joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é feita pra cuspir. É. Por quê, velho? Maldita Geni. Pois é, porque a Geni era considerada... Se o Chico que tivesse escrito atirei o pau no gato... Então, pior ainda, porque a Geni, na peça, ela era considerada uma mulher da vida, entendeu? Interessa, pior ainda. Que você está comparando atirei o pau no gato com a pedra no Geni. A gente estava indo... O Paulinho Neves está falando que é da ópera do malandro. Hã? O Motinha, pô, nossa genia. Sua, né? Porque você, pedra, o que você faz com ele, velho? Mataíno, Mataíno é equipe A. Eu sou um Lorde, velho. Fica, mas você põe ele então na equipe A, depois você tira ele da equipe A. É, olha. Aí depois você joga a pedra no cara. É. Olha aí, o Paulinho. Você tá vendo Heavy, aqui, né? Que você vai apanhar. Paulinho Heavy, ouvinte do estádio, agregando informações aqui pra nossa cultura. É, a música da ópera do Malandro. Sim. E segundo ele, Geni era travesti. Travesti? É, mas não deixava de ser uma. Como você não sabia que era travesti? Tá vendo que o RG enrolou e não falou. Véio, que foi era esse de Chico Buarque? Mas era uma traveca, né? Que decepção, hein, velho? Travesti é o quê? É homem. Não. É uma mulher de fase. Não. É uma mulher de fase. Não, equipe, tá louco? Desculpa, travesti é homem, gente. Ah, mulher com badalo. Porque você quer que seja, ué. Não. Pô. Peraí, travesti é homem. Como, você vai dizer que travesti é mulher? Travesti é homem. Fisicamente, né? Não, mulher. Ah, fisicamente. Não, é mulher. Você perguntou pra mim, travesti é o quê? Travesti é homem. Ela é mulher. Pergunta pro Mota. Pergunta pro Mota, que o Mota é o quê? Travesti é homem, gente. É homem. Não, mulher. Pergunta pra Rogéria. O que, que a Rogéria diz que ela é? Homem. Não. Desculpa, você tá totalmente enganado. A Rogéria, quando você liga pra ela de manhã na casa dela, ela atende com voz de homem, e ela fala, eu astolfo. É verdade, eu já liguei. Você já ligou pra Rogéria? Já é mesmo? Não, pode falar. Ah. E um dia, quase que eu entrevistei ela duas vezes. E quase teve um dia que ela veio aqui no Estado 97. Porque ela teve que ir embora. Quase ela não veio? Porque ela estava em São Paulo e eu combinei de vir aqui pra ela fazer o programa. E ela teve que ir embora pro Rio. De mais cedo. Sensacional. Mas ela fala que ela é homem, gente. Tá louco, travesti é homem. Ela acha que ela fala que é não, mulher. Não, senhor. Eles se sentem mulher. Não, né? Se sentir mulher é uma coisa. Agora, se perguntou travesti, é o quê? Homem ou mulher? É homem, gente. É homem. É. Fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente... Ah, isso é outra história. É, e você, Mota? Pô, eu sou gay. Não é. Tá, não, mas vê, você se sente como? Homem. É muito estranho, muito complicado. É. Eu sou homem. Mas... Domênico não diz isso, pô. Você se sente homem? Bom, sim. Esse é um universo que eu não domino. Pra mim é normal. Que horas que, assim, uma curiosidade só, mano. Sério, assim, tipo. Que horas que você se sente mulher? Nenhuma. Ah, você nunca se imaginou, assim. Não. É, nascendo mulher e não. Se chamando Leila, por exemplo. Não. Não. Nunca quis ter peito, nunca quis ter cabelão, nunca quis ter menina. Nunca. Tipo, às vezes você usa bolsa. Nunca. Eu conheço os caras que usam bolsa. Não. Nunca tive vontade de ser mulher. Pois é, você nunca sabe assim, tipo... Eu acho que elas sofrem pra caramba, fazer maquiagem, depilação, essas coisas. Tipo, eu não você faço. Nunca saiu com uma camisa... Eu não me depilo, por exemplo. O Rudy é muito mais mulher que eu. Você não se depila? É verdade. O Rudy faz a sobrancelha. Mas o Rudy é semi-menina. Se o Rudy é semi-menina. É. É verdade, o Rudy. Eu acho isso horrível. Eu acho que ele tem uma vontade. É sexuado, é diferente. E o pai dele tem um puta desgosto disso. Eu acho que ele tem uma vontade, né? É. Ele é pansexual. O Rudy. É o quê? Pan. O que é isso? Todos os sexos. Ou todos os sexos, pode ser. Tem é uma coisa, ter todos é outra. Não, não tem sexo. Geralmente pansexual. Fala em pansexual, ou vou chamar o menino, mano. É isso aí, amigões. Querem uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viu as parcelas? Cara, tenho certeza que cabem no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein, para você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue 3781-4133 ou acesse conquistamaralina.com.br. Boa, mano. Grande dica aí pra você que quer morar na Zona Oeste de São Paulo. Bah, por favor, você ficou atento a um erro grave aí, né? O que aconteceu, produção? Erro grave é de quem? Dá o nome. Cláudio Mota. Então não é erro grave. É normal. Erro. Então. Ele errou o que agora? Palavra, cidade, estado? Com informações dele, né? O São Paulo já chegou em Santa Catarina, né? Só que São Paulo joga em Londrina. E Londrina é onde? Corinthians joga em Santa Catarina. Mas quando a gente falou, Mota, mas você não sabe onde é Londrina, ele fez aquela cara de tipo... que paisagem. Ele acha que Londrina... Agora, quantos já foram pra... Gente, Londrina pra ele é Londres. Ele falou, São Paulo não vai jogar famosa, Champions véio. Amanhã. São Paulo fez escala em Santa Catarina. É, só em Londres. Alguma véio. Possibilidade do São Paulo fazer uma escala lá em... Em Londres? Em Londres. Não há neste momento, impossível. Vamos aos ouvintes. O mundo parou, hein, velho. O mundo perder. Parou, não, mas que você vamos tem... perder o homenagem agora por causa disso. Não, não, isso, não vamos perder o homenagem. Olha... Não, porque você não vai. Ah, não, já tá decidido? Já. O Sombra decidiu. Acabou de chegar um requerimento aí, o pessoal falando assim, ó, não levem esse rapazinho que não conhece o mapa do Brasil. Dá pra ele chegar na câmera, eu quero agradecer aqui os vereadores aí de Santa Catarina por de Jacutinga. Tomara que vocês não ganhem também. Não é votação, é homenagem. Mas então, alguém tem que dar pra você. Ah, mas já tá no, já tá, tá no script. Deve estar tá na pauta já. Tá, deve estar tá na pauta. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Hoje apenas os ouvintes virgens, tá bom? Liga aí, participe. Dedinhos virgens. Ixi, cachorro pequeno. Nós estou fazendo a limpa no nosso grupo do WhatsApp. Você vai ser morto, velho. Aquele de verde vai te bater, velho. Alô? Alô? Quem fala? Wellington. Wellington. É aquele menino aqui que fazia a equipe B do estádio e falava isso. Quem menino? O Domênico. Ah, é. O Domênico é um homem, né, menino? Ô, Wellington. Wellington do quê? Wellington Ferreira Sobral Barros. Ferreira Sobral Barros. Só você tem nome, hein, velho? Quantos anos, o Wellington? 20. RG 20, Wellington, hoje, desde o carnaval. Pô, velho, nessa idade se sobrou barro, velho. Faz um vaso aí, qualquer coisa. Ah, se ele é sobrou barro. E se ele soltou o barro? Ah, e se ele é barro? Oba, dá um kit fricô pro Wellington. Pô, valeu, hein? Avisa o bar, kit fricô pro Barros. É virgem, bar. É virgem. Virgão. É virgão. Virgão. Virgão. Virgão. Você mora onde, virgão? É só eu quero ver o Benjamin acertar, hein? Só um minuto. Só um fala, fala. Só não inventa, tá? Diga. Parque Pan-Americano. Parque Pan. Não é, não praça, é praça Pan-Americana, hein? Não, é lá, ali, não é parque, não é praça Pan-Americana. Nem jardim Pan-Americano. E nem bosque, porque Bosque Pan-Americano é um outro bairro. E Parque Pan... Bosque Pan-Americano? Não existe. Tem sim. Para. Tem o Bosque Pan-Americano. É. E a prefeitura não vai te dar o prêmio, assim. E o prêmio não é pra mim. O prêmio é pra Pistola 97. O Parque Pan-Americano, eu vou dizer um negócio pra você. O que foi mesmo o Pan-Americano no Rio? Ah, para. Faz um tempinho. Não, mas foi antes da Olimpíada, ô. Não, mas o... Ah, foi vai. Antes. Ah, foi? Ô, você tá brincando. Foi um ano antes. Ele perguntou um ano quando. Antes? Ele perguntou. Parque Pan-Americano... Ele perguntou é um ali no Jaraguá, antes. Fica ali perto de Pirituba. Você acertou, mano. Eu sei, porque eu tinha um comércio na RPM, na Pereira de Magalhães, e na época eu tinha um outro, um subemprego ali. Você comerciava o que ali, velho? Comerciava. Subemprego. Eu tinha uma pequena e modesta metalúrgica. É, depois você ficou desumido, né? Você chegou a ter morar naquele conjunto Void, não foi? Morei. Imagina o Benja com... Na metalúrgica. Aqui tem a Voit, Benjamin. Então. Deixa eu falar que eu morei aí. Voit. A Voit, eu acho que é do tamanho da Paulista, cara. Voit contado, velho. É tão grande. Não, mas ele morou no conjunto habitacional ali. No CDHU, Benjamin? Sim. Você é doido? Você acha que a vida dele sempre foi assim? Ele sempre foi boy. Ele entrou na energia. Eu acho que ele sempre foi boy. Eu ficava bravo, porque eu via muito balão subindo lá na Voit. E balão é um crime, hein? Balão é um perigo. Aí você ia pro centro de trenzão também, Benjamin? Ah, eu fui, ó, não ia direto, mas cheguei aí. Vou te contar. Você foi encoxado no metrô? Não, o trem, não, Benjamin? Não, nunca? Não, porque eu sempre entrava de costas. Ô, Benjamin! Fala. É... Você trabalha com o quê? Fala aí. Ah, agora eu tô desempregado, cara. Puta, 13 milhões de brasileiros já. Faz tempo que você está desempregado ou não? Tá na estatística. 20 mesmo. Anos. Quanto? Quê? Eu não trabalho ainda. Pô, você tá aposentado. Caramba. Pô, moleque, você não aposentou, velho. Você é filho do mano. Ah, eu tô esperando a oportunidade, hein, meu irmão. Olha! Mas, desculpa, mas você tá procurando alguma oportunidade? Tá certo ele, ó. É, por enquanto, depois do carnaval, né? Não. Então tinha pra dar igual. Ele não tá procurando. Ele não está procurando oportunidade. Ele está esperando que a oportunidade então... o procure. Ah, mas é assim, o humano foi assim. Ô, Wellington, então peraí, vamos ver se o Wellington é bom. Que time você torce? O mano não procurou nada, né? Oi, tudo bom? Que time você torce? Eu sou São Paulino. Wellington, então nós vamos fazer o seguinte agora. Certo. Vamos ver se você tem condição, porque parece que o Mota a gente tá espirrando do programa também. Nós estamos fazendo uma série de reformulações no Estado 97. Pô, vai ter que riscar mais você um xizinho ontem, na foto, hoje. Ô, Benjamin, o Mota é remunerado, hein? Por incrível que pareça, você acredita sim. Nisso ou não? É, você acha que estou de favor aqui, ô tonto? Não, parece. É, parece que tá na cota. Por favor, cara, eu ia trabalhar tá de graça cota. Aqui, pra aparecer. Não, você tinha que pagar. Ô, Benjamin, se um diretor de Hollywood te pagasse pra você usar a roupa do Jason e perseguir um Mota numa floresta, você aceitaria? É uma trairinha. Não, precisa pagar. Floresta. Ó, o que ele me paga, eu dou pra você que tá desempregado. Floresta não, viu? Viu? Falei floresta, animal. Ô, falou floresta. Viu, ô Wellington, o que o diretor de cinema me pagar, eu dou pra você. Caramba. Eu faria fácil. Agora, Wellington, vamos fazer o seguinte, nós estamos na reformulação do Estado 97, você tá vendo a equipe A trabalhando, o Mota, a gente provavelmente não vai ficar com isso aí. Vamos ver se você tem condição. Vamos ver se você tem condição de ser mais um São Paulino no programa. Você tem agora um minuto só você falando sobre tudo que você quer a respeito do São Paulo. Quando eu falar um, dois e já, você fala, tá bom? Beleza. Um, dois e já. Eu acho que o São Paulo tá no caminho certo agora, né? A gente tem uma direção. A questão da nossa zaga, Sombra, é uma questão de ajuste. Entendeu? Explica pra mim. Ah, é começo de ano, é outra adaptação, é outra formação tática, entendeu? Porque no ano passado o São Paulo quase não fazia gol e a zaga dava conta. E a zaga é a mesma, entendeu? Agora tá um pouco invertido esse ano, talvez seja o sistema. Que o Rogério adiante mais a equipe, aí a zaga fica um pouco mais desguarnecida ali, eu não sei, o Maicon também não voltou bem. É questão de ajuste, no dia a dia vai acertando e a cada rodada que passa é confiança, entendeu? O que importa é ter a confiança agora. Antes a gente não tinha expectativa em cima de Ricardo Gomes, em cima dos outros treinadores, e agora a gente tem, né? Olha, tem parabéns. Comando. Parabéns. Bem, muito bem. E você se mostrou muito mais preparado para a vaga dele. É, peraí, não... Ô, Mota, e o São Paulo vai jogar no Paraná, viu? Nem em Santa Catarina, não. É. E quando você falou a palavra desguarnecida, aí ele sentiu o golpe. Aí é, ele... o Mota pensa que desguarnecida é uma bandeja sem arroz, sem... Esse cara é bom pra caceta. O cara é bom, Mota, o cara é bom. Cara é bom. Índice palmômetro, quem acha aqui que o Wellington tem totais condições de ser São Paulo no programa? Quem aqui prefere o Mota? Viu como uma oportunidade pode procurar a pessoa e não ao contrário? É, você tá vendo? Ei, Mota, você é zoado, hein, mano? Ele tá aqui, pode falar que ele vai, tá aqui. Responde, fala ele tá ele, tentando te ignorar. Não, ele é São Paulino, mas ele é zoado, mano. Sei lá, é esquisito, mano. Como assim esquisito? Meu, eu ganhei o dia, ai meu Deus, eu tô no jeito. O que é esquisito? Esquisito? Mano? Sei lá, mano. Não, você falou, ele é esquisito. Ele é muito feio, sei lá, mano. É estranho, mano. Que tesão, velho. Que louco, faz mano. Isso, velho. Eu nunca vi uma puta definição. O que que é o Mota? É estranho, é esquisito. O RG tá aí? O RG foi fazer o número 2, né? Eu fui com ele agora. O Benjamin, o RG não parece aquele cara que dá as notas da escola de samba tarde lá? Parece! Tá de São Paulo? Mas esse Wellington é bom pra caramba, velho. Eu falei, cacete, começou o estádio, o RG tá dando as notas aqui, pô. Véi, esse moleque é muito bom, cara. Ai. Mas, ô Mota, conversa com ele de São Paulo agora, vai. E é, mano, tem que pagar o... Tem que honrar seu salário aí, Joe. Tem que falar, mano. É, tá certo, ouvinte. Isso é sacanagem, Mota. Ele é ouvinte. Não é legal ignorar o ouvinte. O Estado 97, ele presta um serviço à cidade. Não, ele não tá fazendo bem, deixa ele fazer. Ô, Wellington. Oi. No aspecto da política, pra você, você tá preocupado quem vai ser presidente ou pra você tanto faz? Não, tem que prestar, tem que se preocupar sim, pô. Porque se mudar a diretoria aí, ou vir um diretor pior, aí degringola tudo. Acho que tem que manter o... Na minha opinião, né? Tem que manter o Eco. Eu acho que ele tá, por enquanto, tá fazendo não nada inovador, mas pelo menos tá mantendo aquilo que tá mantendo o São Paulo no, no, nos trilhos, né? Se não tivesse vindo o Prato, você também seria a favor da vinda do Leco? Da permanência do Leco? Não, Sombra, eu creio que sim, cara. Porque, tipo assim, não, não tem o Leco. Vai ficar quem? Fala um candidato forte, assim, do São Paulo. Não, Pimenta... Tem o Abílio Diniz, mas o Abílio Diniz não... Não, o Abílio Diniz, olha, muita gente nem conselheiro é. O Abílio Diniz, ele então... não pode ser presidente do São Paulo, porque só quem é conselheiro pode ser presidente, entendeu? Então ele, não pode, ele não pode ser candidato. Se amanhã ele se tornar sócio, eu acredito até que seja sócio, não sei se é sócio, for sócio, depois de sócio, se tornar conselheiro, ele não sei, tem tantos anos a cumprir como, como sócio para tentar ser candidato. Ele é um torcedor conhecido. Ele é um torcedor dos mais famosos, né? Dos tá mais apoiando, do Brasil. Tá, tá apoiando o Pimenta, né? Tá, tá apoiando então, o Pimenta. Então, Motinha, fora o... Fora, então... O Leco aí, qual outro candidato que tem, assim, que possa suprir as expectativas do São Paulo aí, entendeu? Não, mas só tem dois mas candidatos. Só tem dois. É o Leco e o Pimenta. É, então. A terceira via seria o Natel, mas ele já desistiu da candidatura dele para apoiar o Leco. Eu acho que o São Paulo, pela marca que ele tem e tudo, ele tinha que fazer um projeto inovador, cara. Uma modernização do Morumbi, um outro tipo de sistema de sócio-torcedor, eu não sei, entendeu? Pegar alguém expert em... marketing, não sei, e fazer alguma coisa diferente pelo São Paulo, pra ele transformar numa potência sul-americana, entendeu? Porque entendi. Recurso e nome tem, né? Mas eu não sei, é difícil. Ah, o momento do país também é muito complexo pra todo tipo de iniciativa, né? É que é então... cultural também, né? Não, não é questão cultural, é que hoje o momento da economia do país, ela não é muito propícia, né, pros clubes fazerem grandes investimentos, né, cara? Mesmo porque as empresas, elas dão uma segurada na verba, né? Não tá fácil. Por exemplo, você vê um departamento de São Paulo que pra mim é um sucesso. É o departamento que é dirigido pelo Pinotti. Sim. Que, ó, vou te falar, cara, ele pegou São Paulo lá num, errada, num mato sem cachorro, conseguiu trazer grana aí pro Tricolor. E o sócio-torcedor se mantém, né? Muitos sócio-torcedores do Brasil inteiro caiu. E o do São Paulo não, se manteve, apesar da crise e tudo, o São Paulo tá conseguindo manter. Porque teve um boom por causa da Libertadores, né? E todo mundo achava que quando passasse a Libertadores, muitos sócios-torcedores não iam continuar. É verdade. E o São Paulo continua. Agora, precisa ver se não vai acontecer também, como aconteceu com outros clubes, inclusive o Corinthians, de fazer lá um filtro e depois ver os inadimplentes e tirar. Então. Será que esses que permanecem lá, que sustentam o São Paulo numa posição boa de sócio-torcedor, já estão pagando, já contabiliza a retirada de inadimplentes, que inadimplência o país inteiro tem muita, né? Então não sei. Então, se o São Paulo mantiver essa média, fica bem, velho. E outra coisa, cara, eu não sei o que aconteceu agora, não sei se é a necessidade ou a condição dos clubes aí. Do nada o Corinthians, o São Paulo passou a investir mais na base. E você vê que o São Paulo tá jogando bonito, tá jogando bem. 30% do time é da base. O do Corinthians vai jogar amanhã com 50% da base. Pô, é necessidade. Mas é que São Paulo foi necessidade. O São Paulo então, vinha... O Corinthians também. A molecada... Então, o cara joga, os caras sabem jogar. Pô, não, falar, todo mundo jogar. Falava que sabia, mas o problema é que você só investe na base mesmo quando você tá a perigo, velho. É. Quando você tem jogador, não tem dinheiro, e aí você fica desesperado. O Santos, aquele Santos famoso que venceu foi 2000. Assim, né? 2000 foi isso, foi 2002. No desespero. 2002. Do 2002. Robinho e do Diego. É, Diego e Robinho é 2002. 2000, mas não tinha Diego e Robinho, não. O Santos foi até vice-campeão paulista. Ô, Júnior contra o São Paulo. Júnior Tavares, né? O São Paulo descobriu um puta de um lateral. Aí tem o Lianco. Esse moleque veio do Grêmio, né? O São Paulo. O Júnior Tavares veio do Grêmio. Veio do Grêmio, aí fez um tempo na base do São Paulo. O Lianco também era da base do Botafogo e ficou um tempo na base do São Paulo. Agora, quem tava mais tempo lá mesmo é o Lucas Fernandes, o Luiz Araújo, o Araruna, o Rodrigo Caio. Esses são os caras mais de tempo de base mesmo, viu, Eric? Esse Araruna também é bom, hein? Eu acho que tem futuro também. Ó, que nem o Corinthians tem lá o Léo Jabá, tem o... O Maicon também. O Larana. Mas quando os times estão bem... Quando o time tá com grana e tá bem, parece que é assim, todo mundo quer falar assim, não, agora eu vou contratar e trazer de fora. Porque isso, acho que é até o próprio torcedor que quer, você entendeu? Às vezes tem um cara promissor na base, mas tem a possibilidade de contratar um cara de fora, vai atrás do cara já pronto. Aí quando não tem mais a grana, tá num limbo danado, você não tem outra saída, você tem que pegar os garotos da base. O Santos do Diego e Robinho, eu lembro como se fosse ontem, a gente já tinha o estádio 97, tava no ar. A gente, ô RG, você lembra bem disso? Não sei se você lembra, né? Mas a gente falava assim, tirava até um barato. O quê? Robinho? Olha o Santos. Sim. Será que agora vai cair de vez? Cantava parabéns, lembra? O Santos não ganhava nada desde 84. Eram 18 anos. Teve uma Taça Rio-São Paulo, se eu não me engano, no meio disso teve a Taça Rio-São Paulo. Mas era como se ele não tivesse ganho nada. Mas se falava em título expressivo, né? Exato. Expressivo. Desde 84, 18 anos que o Santos não ganhava nada. Aí, Diego Robinho, o Renato e o Elano já estavam lá, mas meio que mal aproveitado, o Alex indo embora. Renato chegando, né, velho? Renato chegando. Eu acho que é uma massa de empresário, cara. Você vê lá, aquele Mendonça tá no Corinthians lá, ele ganha 200 pau por mês. Eu vi hoje na televisão, pô, ele só participa de treino, velho. Ganha 200 pau por mês pra ficar numa roda de bobinho. Christian ganha 500, gera 700 pau, Benjamin, por mês, pô. Mas deixa o Mendonça no treino, tá? Deixa então, só treinando. Então, mas só o que eu acho? O Corinthians não deixa de pagar. Mas o dinheiro que tá gastando com ele. É 700 pau por mês juntando os dois, mano, no ano. Ô, Wellington, talvez seja muito daquilo que todo mundo pensa, né? Mas aí também, agora deixa eu falar um negócio. É fácil também. Agora você é advogado do diabo, falando sério. É fácil também a gente criticar quando dá errado. Faz parte do jogo. Nenhum clube contrata e acerta em todos. Tem jogador que dá errado. Mas, Benja, 500 mil num Christian não é... Ia falar o Benja, mas quando o Corinthians... Um Christian da Europa por 500 pau, pô. Mas quando o Corinthians trouxe o Christian, é um jogador que todo mundo queria, que o torcedor gosta, ninguém reclamou. É diferente. Tem jogador, a contratação... Quando o cara entra e joga, ninguém fala nada. Mas o que ele tá falando é correto. Eu não seria a favor de trazer o Hernanes pro São Paulo de volta pagando 600, 700 pau nunca. Então, são 8 pau e 400 por ano. Pô, mais encargo, mais não sei o que. Pô, é dinheiro, né? É como se tivesse... Depende do desespero, velho. Tem muita gente que queria o Hernanes. Hernanes. Por exemplo, São Paulo traz o Prato. Vamos supor, o cara fica aí 6 meses sem marcar gol. Pô, foi uma porcaria contra... Olha, quer ver um exemplo do São Paulo? Mas é diferente do Christian. O Prato não é um veterano. Não, mas gente, o Christian quando veio, ninguém contestava. O torcedor queria, todo mundo queria. Por exemplo, você vê o Maicon, na minha opinião, acho que o São Paulo tinha que ter contratado. Também acho. Aí esse ano, o Maicon tá mal. Aí todo mundo questiona, puta, tá vendo? Pagou 9 milhões de euros, foi um fiasco. Mas quem todo mundo questiona? Os rivais questionam. Tem um apresentador tonto aí na hora do almoço, que ele fica falando que o Maicon não joga nada, que isso e aquilo, e fica as marionetes dele concordando com ele. Mano, eu acho que o Maicon, quando ele chegou no São Paulo, ele arrumou a zaga. No ano passado, o São Paulo só não caiu, porque realmente a zaga deu conta do recado. Concordo. Entendeu? Então, o Maicon voltou mal esse ano, tudo bem. Questão do Rogério chegar... Essa é uma fase aí, às vezes, do Maicon. É que nem fase de centroavante que tá perdendo muito gol. Uma coisa é fase, olha aqui, né? O Wellington, o Corinthians contratou o Marquinhos Gabriel. Sim. Mas não teve um que falou que a contratação foi ruim. Ele veio com... Marquinhos Gabriel, legal. Da atuação do Santos, né? Agora a gente fala, pô, brincadeira e tal. Pô, mas não virou. O Giovanni Augusto, quando o Corinthians contratou... O presidente do Atlético não queria vender, gente. O Daniel Bombos não queria vender o Giovanni Augusto. Eu lembro do Mano elogiar muito a contratação do Giovanni Augusto. Mas todo mundo elogiou. Aí, pô, chega no Corinthians, o cara não anda em campo. Aí fala, tá vendo? Pô, Não tem uma bola de cristal. E tem as apostas que dão errado. Mas, ô, né? Benja. E tem aqueles caras, às vezes, que você contrata, não dá nada? As apostas. As apostas também, né? Aquele Santos. Rodrigão, Paulinho, né? Ô, RG, aquele cara que o Santos trouxe agora da Alemanha lá. O cara já tá em, já tá em questionamento já. Porque o Kleber. O Eric. E o que que acontece? O cara, tem hora que fica até no banco, o cara nem joga. É que o Bruno Henrique, você viu, primeiro jogo dele contra um time pequeno, ele entrou, ficou jogando bola na perna do adversário. Lembrei de outro, o Palmeiras contratou o Lucas Barrios, ninguém criticou. Sim. Aí o Lucas Barrios chega no Palmeiras e não joga nada. Mas tem que continuar com o cara. Ô, Wellington. Oi. Olha, o Wellington, abraço pra você. Não, foi espetacular. Foi a melhor definição que eu vi até hoje alguém falar do Mota. Ele vai ganhar prêmio? Cara esquisito. Lógico, ele vai ganhar um kit fricô. Gostou? Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Também ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns, vai ter torcida estágio pro Tricolor domingo, ô Sombra? Não. Beleza. Beleza? Queria mandar um abraço pra vocês aí, dizer que eu escuto vocês já tem acho que uns 4 anos já. Boa. Obrigado. E olha, pra terminar, como é que você definiu o Mota mesmo? Melhor que ele? Esquisito, mano. Esquisito. Olha, ele não parece o animal lá do Muppet? Parece! Ah, esse Wellington é muito bom. Ô, RG, você tava dando as notas hoje na escola de samba lá, né? Em São Paulo, né? Você achou que eu tava lá? No São Paulo, você é aquele cara que dá as notas, ela tá igualzinho, mano. Puxador? É, não o que fala, estação, não sei o que lá, as notas. Estação. Trabalha no metrô, pô, estação. É, tem a estação de Mangueira lá. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, esse Wellington é espetacular. Bom, Wellington, olha, você tem 3 dias úteis pra retirar os seus prêmios, só que amanhã, somente a partir do meio-dia, tá bom? Demorou então, mano. Valeu, Wellington, um abraço, cara. Falou, Wellington. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. O cara falou que o Mota é esquisito e é estranho. Esquisito. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March. Por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! E temos aqui algumas mensagens que o pessoal mandou via WhatsApp. Mensagens em vídeo, né, Sérgio Louco? Põe aí pra galera aí, vamos lá. Sérgio? Alô, Louco? Aê, boa, Louco. E aí, melhor programa do Brasil? É vocês, hein? Pô, tô voltando agora do serviço às 18h24. Trabalhando que nem vocês aí, mas estamos junto. É Maurício aqui de Diadema, muito feliz pelo trabalho. Enquanto tem gente aí só num carnaval, nós aí trabalhando, né? Mas é nóis. Valeu, grande abraço pra todos aí. É Tricolor. Valeu. Nós campeão no Campeonato Paulista agora, hein? Tô dirigindo. Fui. Abraço. Valeu, Maurício. Galera, Marcelo de Santo André, torcedor do Corinthians. Carnaval bom é assim, né? Trabalhando. Fazer o quê? As contas não param de chegar. Abraço, galera. Estádio 18 anos. É nóis. Boa. Olha o Maicon aí, ó. No vídeo. Que é isso, cara? O cara tá encostado no poste. Cara, ó, tem louco pra tudo, hein? Olha o que os caras estão filmando pra gente aqui. Ele falou chupa do Mênico, é isso? Falou em off. Sou Júlio. Eu adorei o tema de hoje, do Santos, né? Tadinho do moleque. Eu tenho 12 anos, eu sou santista desde a era de Neymar.

sailing on a ship that's overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance. Been losing, knowing nothing new. Gonna find one. Knees up the blind, tell me, walking in the sun. Walking in the sun. Walking in the sun. Sessions. Thank you. your heart. It's a lie. It's pumping blood. Give me hope when you're running in. Drive me strong. The world is feeling like nothing can go wrong. this fool.